Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go. Eu queria falar um pouquinho sobre o conceito de notas. Aqui a gente tá fazendo um podcast sobre melhores e piores do ano, mas é interessante aqui. A gente costuma sempre dar notas nas coisas que a gente faz, assim, nos sites que cada um de nós escrevemos. Mas é interessante também a gente apontar que o conceito de nota é mais algum tipo de termômetro, algum tipo de... e não um padrão a ser seguido. Por exemplo, o mesmo 10 que você dá pra um filme, ou uma nota 5, entre 5, se essa for a máxima, não é o mesmo 5 que você vai dar pra outros. É só um padrão, mas como é que a gente explica isso pra uma pessoa que vai, de repente, falar, ah, você deu, sei lá, você deu a nota máxima pra esse filme, esse aqui ficou só um abaixo, por quê? Como é que vocês tentam explicar essa questão? Pelo menos assim, ó, o meu critério pra dar nota, que aliás eu recebo muito xingo lá nos quedas de braço do Filmes e Games, né? Que é o seguinte... Eu avalio primeiro qual é a proposta desse filme que eu tô assistindo, entendeu? Por exemplo, eu não posso encarar um Transformers da vida com a mesma lógica de um sniper americano, entende? De um Ponte dos Espiões. Ah, Ponte dos Espiões... Decididamente, Ponte dos Espiões e Transformers. Ponte dos Espiões é produzido, é dirigido e produzido pelo Spielberg. O Transformers é produzido pelo Spielberg. Tá lá, o dedo dele tá lá. Eu não vou chegar e falar, puxa, qual é a proposta que o Ponte dos Espiões tá me oferecendo? Qual é a proposta que o Transformers tá me oferecendo? Cara, Transformers parte de um conceito imbecil, carros que viram robôs. A partir daí, eu vou ser um pouquinho mais leniente com o Transformers, entendeu? É claro, porque eu sei o que esse filme se propõe. E aí eu pego pra bater onde o filme realmente pula o corguinho. Mas de resto, cara, não dá pra chegar e com a mesma... Como é que eu vou dizer? Com o mesmo rigor e com a mesma... Os mesmos preceitos que eu vou pegar um filme, sei lá, o Sétimo Selo, e vou analisar a Braddock e o Super Comando. Entendeu? São duas coisas que é injusto tanto com um quanto com o outro. Concordo plenamente. Acho que realmente você precisa avaliar o público-alvo também que se direciona aos filmes, né? Isso entra na proposta, né? O que esse filme tá querendo fazer? O que esse filme se propõe a contar? O que esse filme se propõe a entregar? Lógico, embutido nisso, pra quem que esse filme é dirigido, né? Não, é a questão da empatia, assim, né? Até quando você vai pegar pra comparar, por exemplo, um filme atual e um filme da década de 70, exato, assim, né? Exato, pô. É, você tem que se colocar no lugar do público que aquele filme pretende atingir. E também épocas em que o filme foi feito, por exemplo, Metrópolis é um filme maravilhoso, mas eu não posso analisar com a ideia do público de 2016. Eu tenho que pensar no público, eu tenho que pensar o que naquela época em 26 estava ocorrendo, entendeu? É, você acabou de falar uma coisa que é uma parada que eu costumo bater muito quando eu escrevo os textos, que é a questão da época em que a obra foi feita, entendeu? É saber relativizar as coisas. Meu velho, tipo, tem muito filme, a gente pega o Hitchcock, por exemplo. Hitchcock era bom naquela época e continua bom pra caralho hoje. Sim. Aí a gente pega um filme... Bom, vamos pegar anos 80, A Casa do Espanto, um filme que eu assisti recentemente. Cara, simplesmente não funciona. Não sei se funcionou na época, porque, porra, o filme é de 86, eu sou de 85. Eu não vi quando era moleque. Eu vi quando era moleque, eu tinha alguns problemas quanto a esse filme em si. Mas eu sei o que você tá falando. Por exemplo, eu tô fazendo uma pegada lá no Filmes e Games que a gente tá fazendo o podcast sobre o Sextas-feiras 13. A gente já tá no quarto, entendeu? E você nota que um filme é bom, um filme é super bem dirigido, tecnicamente bem dirigido. Outros filmes são uma porcaria, entendeu? Mas, e alguns conseguem vencer a barreira do tempo, quer dizer, você leva em consideração o contexto, a época que foi feito, mas ainda assim o filme é empolgante, o filme é interessante de assistir. Tem outros que não apenas o filme envelhece, o filme é uma baba em si, né? Então... A mesma coisa serve pra quando a gente tá falando de um filme atual que vai além do nicho dele, né? Que vai além do gênero dele. Então, se você pega um filme como A Bruxa, por exemplo, não sei nem se você gostar da Bruxa. Eu amei. Eu sei que eu gostei. Amei. E aí não dá pra comparar uma Bruxa com uma Atividade Paranormal 5, assim, sabe? Mesmo estando dentro do mesmo gênero, não é pro mesmo... Para a mesma galera, assim, sabe? De novo, as notas, para mim, são uma questão, assim, de... Não são exatamente uma comparação desse estilo. Porque se você fala que uma nota... Você dá uma nota 10 para um filme, uma nota 5 para outro, você... E, claro, você não faz isso simplesmente por... Assim, nós, né? Nós... justificamos isso e daí nós transformamos essa justificação em um número. Mas a minha maior preocupação, assim, na verdade, é como você tentar explicar para uma pessoa que 2,5 não são iguais ou 2,10 não são iguais. É, isso é um pouco mais de percepção e eu acredito que a pessoa vai absorvendo isso ou vai tendo isso com o tempo, com a questão até da própria leitura, até de você gostar ou não daquela pessoa que você lê. É, Thiago, acho que você fala uma coisa bem séria. E assim, a gente depende aí da interpretação alheia, porque beleza, a gente consegue se comunicar com a gente que tá escrevendo, que pode compartilhar essa percepção. Mas o leitor comum, cara, vai ver você dando um 4 pro, sei lá, pra Bruxa, um 4 pro Deadpool e fica, porra, como assim, cara? Qual que é a diferença aí? O Deadpool é muito mais bom, melhor? Pô, qual que é a parada? Até é complicado. Eu voltando a fazer um jabá meu, mas é porque os exemplos são muito bons pra não falar, né? O Thiago já viu, né, alguns lá do Queda de Braço que a gente faz. Cara, eu sou metralhadora de 10, entendeu? Se um filme é interessante pra caramba e dentro da proposta, por exemplo, a gente fez do... E às vezes eu dou umas notas que ninguém fala, mas por que? Por exemplo, Rock 4. Eu cheguei e meti, esse filme é um 4. Esse filme... O 4 é da Guerra Fria? É, não, aquela bosta é, lá. É, da Guerra Fria. É. Entendeu? Aquele filme só tem uma coisa que presta, a cena de montagem. O resto daquele filme é uma... Até porque, né, quando você tem que falar do Rock 4, você tem que se situar ele dentro da série do Rock, né, cara? E se você vê a série do Rock do 1 até o Creed, né, que a gente chega até o Creed, pô, o Rock 4 é assim, sabe, botaram uma bandeja de cocaína, o nego cheirou tudo e falou, vamos, que o cara vai lutar contra um russo dentro da Rússia e os russos vão aclamar o americano e vai dar tudo certo, mano. Não, né, cara, o filme é tudo errado. É. Rock 4 é zoado, meu cara, velho. É, eu vi recentemente também numa semi-maratona pra assistir Creed e, nossa, cara, foi ruim mesmo. É, cara. O Rock 5 é muito melhor que o 4. Ainda é melhor que o 4. Creed parece. Muito melhor, cara. Eu gostei do Rock 5. Eu realmente gostei, cara. Um pouco a mão, pô, gostei. O Creed, que eu fui ver esse ano, eu dei 10 pro Creed, entendeu? Não é que eu... Ai, você não gosta de filme de Stallone. Porra, Predador, eu amo Predador, cara. Então, é assim. Qual é a proposta que esse filme tá valendo? Se ele consegue também entregar essa proposta. Uma coisa que eu falo, por exemplo, é sobre o 2001. O 2001 é um filme extremamente pretensioso. Só que tem uma coisa. Não, ele é pretensioso. Porque todo filme... Mas todo filme que tem o toque de ousadia, ele, junto, quer ou não, ele carrega uma pretensão. Do autor. Só que ele consegue entregar? No caso 2001, entregou. É o que faz o filme ser uma obra-prima. Ele se colocou questões ali que na formulação parecem ser pretensiosas e até seriam, mas no momento que ele entrega, que dá certo, que ele fala, olha, é isso, ele entrega o que ele se propôs, cara, o que que você tem que falar, cara? Você tem que bater palma. É isso. É, eu tô falando pretensão não só como maneira de como pejorativo. Não como uma coisa não negativa, só como pejorativo, né? Mas quando você se propõe a uma ousadia, junto, tá, quer ou não, a qualidade humana, a sua pretensão. Ou que deixa até interessante. Se o cara consegue cumprir isso, como também é o caso do Apocalipse Now, que não, acho que nos anos 70 não existia ser mais arrogante no planeta do que o Coppola, mas ele conseguiu levar a cabo. E aí a gente, o quê? A gente cai ajoelhado e chora ao ver o filme, né? Então, basicamente, o que a gente tá tentando aqui é mostrar que o conceito de nota é um termômetro relativo e não fiquem só na nota, não entrem assim no nosso site e falar, ah, ele deu 5, ele deu 10, não, beleza, então. Leia o que a gente escreveu pra ver se você entende como é que a gente transformou palavras em números, se é possível isso de algum jeito. Então vamos começar? Aqui é o Thiago Lira Tigre. Aqui é o Marcelo Paradella. Aqui é Matheus Dez. E eu sou o Túlio Dias. E bem-vindos mais uma vez ao TriCast. Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Este podcast foi editado por Heitor Lopes Multimídia. Divertir um pouquinho, né? A gente tá, às vezes, falando sobre papo de sério ou tentando fazer umas análises um pouco mais profundas, hoje vamos fazer aquele tradicional ranking. Então hoje a gente vai falar dos melhores e piores filmes do ano passado, os piores e os melhores filmes de 2015. Hoje é o programa da treta, né? Não sei. Pera, eu vou dizer, eu vou comentando isso aí um pouquinho. Acho que é o programa dos mamilos também, né? É, treta bait. Todos nós aqui votamos, ainda tivemos outros votantes também, nós tivemos um total de 19 pessoas votando, e aí eu pedi para cada um votar nos seus 5 melhores e 5 piores, atribuímos uma nota de 5 a 1 para cada voto, né? Cada voto em primeiro lugar recebia uma nota 5, consequentemente, sucessivamente até o quinto lugar, que esse filme ganhava 1, e chegamos aqui a um número interessante. Você falou sobre essa questão da treta, mas sabe, entre esses 20, quase 20 votantes aqui, foram citados pra piores, que a gente vai começar, 42 filmes. Não teve exatamente assim uma... Apesar que lá no fim, as notas da tela se distanciam um pouco a partir aí do que seria a sexta colocação, que nós vamos entrar, mas em geral o pessoal detestou bastante os filmes. Então vamos começar aqui com a nossa lista. Pequenos comentários sobre os filmes e vamos começar aí com os piores do ano de 2016. Vamos começar com o quinto lugar. Que quinto lugar é uma comédia. Oi. Thiago, você falou 2016, cara. Ah, desculpa. Então é. O Wild High Screen é só pra variar, né? Ok. É que nem quando você fica assinando cheque, né? Você assinava cheque no começo da virada do ano, você colocava o ano anterior. E sim, beleza. Então vamos aqui falar desse filme de. Vamos falar aqui dos piores, começar com os piores de 2015, com uma comédia. Que é mais divertido, né? Eu também acho que é mais divertido, é mais legal. Quinto lugar. 50 Tons de Cinza. Não é 50 Tons de Cinza. Nós temos aqui uma comédia. 50 Tons de Cinza. Não é essa comédia. Não é essa comédia? Não, é uma continuação. É uma continuação de um filme muito legal que eu achei, pelo menos assim, quando foi lançado no original, quando eu vi pela primeira vez, só vi uma vez, na verdade. E essa continuação é Ted 2, dirigido pelo Seth MacFarlane. Nossa, injustiça. Injustiça ele tá em quinto. Ele devia estar em primeiro. Não, é porque foi disparada a pior coisa que eu vi no cinema em 2015, cara. Ah, assim, então suponha que aquela nota, aquele Ted aparecendo logo em primeiro é seu. É meu. Cara, que filme desgraçado de ruim esse daí, cara. Olha, eu dou graças a Deus que esse eu ganhei um ingresso pra ver e não tive que pagar, porque se eu tivesse que pagar pra ter visto esse filme, eu ia dar um jeito de conseguir chutar minha própria bunda, porque não é possível, é muito ruim, cara. É muito ruim. Matheus, tá com muito ódio no coração, cara. Por que você não gostou do Ted 2? Bom, pra começo, que é uma comédia que não é engraçada, aí você tem um problema, né? Eu tento me orgulhar, assim, eu tento fazer o máximo pra ser o menos preconceituoso possível, assim, mas eu não consigo ver o nome do Seth MacFarlane em alguma coisa e chegar perto, assim, sabe? Já vai começando a dar caroço na mão, aí começa a fechar a garganta. Também assim, porque afinal de contas existe Família da Pesada. Ted 1! Não, o Ted 1 é muito bom. O Ted 1 é muito bom. Eu gostei. Mas o Ted 2 parece um episódio do Family Guy e daqueles que não são legais, entendeu? Ele faz um exagero de Family Guy. Eu não entendo qual que é a fixação do Seth MacFarlane com fluidos corporais. Aquelas piadas comediantes. Cara, tem umas piadinhas dos anos 80 no filme que... Não, mas é o que ele sabe fazer. Isso, pra mim, não é surpresa. Porque se você vê o Family Guy, é esse só o tipo de piada que ele sabe contar. Mas peraí, o Family Guy ainda tem umas piadas boas. Aqui você tem exagero demais, umas piadas fracas, óbvias. E o pior de tudo, elas não têm timing na própria narrativa. Não, aí o timing, olha, o timing é a segunda pior coisa desse filme, cara. Nada, sabe quando você olha, o cara, você vê que o cara contou a piada, o momento já foi, você já não riu e ele ainda tá insistindo em tentar reanimar a piada. E ela continua e você fala, cara, cala a boca. Pula, muda de piada, porque não deu certo já, busca outro, pelo amor de Deus. Vocês ficam com vontade de levantar na cadeira, pular no filme e dar tapa na cara dos personagens principais pra ver se eles fazem alguma coisa. Sabe a única coisa que se salva nesse filme? É quando... Sobe a letrinha. Não, não. É quando o Guy, né, o Guy e o Rick, eles vão até a Comic Con vestido de Chick e do Comandante Worf, que são os personagens mais famosos dele, pra tirar sarro dos nerds. Mas, cara, aquela cena eu acho fantástica, né? Pra quem não sabe, né, o Warburton, ele dublou, ele fez o live o action Chick, do Chick. O Chick, né? Ele dublou, não. Ele fez o live action. Live action do Chick, né? E o Rick, né, o Dorne, ele foi o Comandante Worf da Next Generation, né, de Star Wars. Isso, Star Wars, a nova geração. De Next Generation de Star Trek. E aí eles vão vestidos disso na Comic Con. E é mó ingresso. E assim, é a parte que eu falei que eu, assim, que eu morri de dar risada. Mas também foi só isso, cara. O Ted 2, acho, realmente, ele tem problema quando a gente compara com o primeiro filme. Mas, sinceramente, tem tanto filme pior que ele, cara. Então, tem que 4 na lista, pelo menos, aí, na média, pelo menos. Ó, o Seth MacFarlane, olha, o Seth MacFarlane já tá no Strike 2, né? Porque o filme anterior é pior ainda, né? Aquele Um Milhão de Maneiras de Pegar a Pistola. Concordo. É um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Ele deve estar, assim, no segundo lugar, terceiro. E o que explica o Ted 2, né? O Ted 2, como a pistola não deu certo, o Ted 2 teve que ser feito a toque de caixa. Então você não vai burilar piada, você não vai trabalhar em cima, não. Você pega o roteiro que tem filme e vamos que eu preciso voltar a ter relevância, senão eu não vou conseguir mais dirigir filme, né? Eu não vou dar o pulo da TV pro cinema. É, eu concordo. As mil e uma maneiras de pegar na pistola, né? Isso. Acho que o que bateu mais nele foi a expectativa que todo mundo foi ver depois do Ted. O Ted é muito engraçado. Aí a gente tem a ideia, pô, o cara vai fazer um faroeste, cara. Óbvio que vai ser hilário. E porra, não é, meu. Não, não é. O que eu tenho que falar do Um Milhão de Maneiras de Pegar na Pistola é a fotografia daquele filme é lindo. Olha, muito tempo que eu não via um faroeste tão bem filmado, acho que desde o De Volta pro Futuro 3. Entendeu? Melhor do que a dos Imperdoáveis, porque eu tô usando o faroeste clássico. O Imperdoáveis não é bem faroeste clássico, né? Mas voltando. Aí, cara, só que o filme em si não tem graça nenhuma, cara. É muito ruim. Aí ele parte pro Ted 2 que, sabe, até depois... Eu acho que dá uma melhorada aí no Ted 2 ainda. Não, não. O Ted 2 é melhor que a pistola, mas assim... Melhor que o Milhão de Maneiras da Pistola, pô, aí também você comparar com um lixo, né? Vocês estão falando desses filmes e a minha mão já tá ficando empolada, a minha garganta já tá fechada. Eu não sei, de repente você falou sobre mais cedo, Paradela, sobre a questão de quem é o público se dirige. Olha, se você acha graça em ver pessoas consumindo drogas indo nos bongos em formato de pau, piada com cego, cara, eles fazem piada com Ferguson no filme, não, para com isso, cara, tinha acontecido, sei lá, 8 meses antes do filme estrear, para com isso, não. Cara, é um show de horror. Mas você tá surpreso? Sim, sério que você tá surpreso? Porque, então, você não assiste Family Guy, especialmente, pô... Mas é que é que o cinema não tem travas, né? Algum comentário final aí sobre Ted 2? Oh, todo mundo ficou triste falando desse filme, cara. Vamos falar de outro filme, amor, cara. Pelo amor, vambora. Esse filme é muito triste. Certo, ok. Então vamos aqui partir pro nosso quarto lugar. Quarto lugar, uma ficção científica. Uma ficção científica que eu fiquei assim meio... Assim, não é um dos piores... Não, eu não votei como um dos piores filmes do ano, mas eu entendo a raiva dele. Porque ele não entrega porcaria nenhuma. Mas eu acho que é um filme descompromissado para o seu lançamento. O quarto filme mais votado aqui entre os nossos amigos foi O Destino de Júpiter, dirigido pelos Wachowskis. Dirigido pelas Wachowskis. Pelas Wachowskis. Isso até levanta um ponto. Isso quer dizer que Matrix é o primeiro filme dirigido por duas mulheres? Não, né? Fica a pergunta. Eu não quero a resposta, fica apenas a pergunta na hora. Vamos falar de Destino de Júpiter. Assistiram esse filme? Todo mundo assistiu o filme? Eu, graças a Deus, esse não. Eu assisti. Cara, sabe uma coisa que eu acho muito impressionante? Os Wachowskis, elas fizeram uma viagem muito grande, assim. Porque você pega a viagem, né, por favor, tamborzinho. Lie, né, que é o Cloud Atlas. Cloud Atlas, né, em 2012. Que é um filme chato, mas profundo. E aqui eles fizeram um filme que não tem nada a ver com aquela profundidade, eles foram pro outro extremo da curva. Um filme pseudo profundo, né? Eles foram pro outro extremo da curva pra falar de um filme que, assim, quiseram fazer uma diversão. Eu acredito que o filme, na verdade, é uma grande homenagem a vários filmes de ficção científica, mas que é tanta coisa que acabou não funcionando, né? E, sei lá, tem o Ed Redman no elenco, cara. Sei lá, acho que pegando dinheiro pra comprar a banheira de ouro maciço dele, pra ser alguma coisa assim. Eu ouvi falar tão mal desse filme, falar que o Ed Redman tá ruim, tá tudo tá ruim. Tá horrível. Não, cara, eu falei... Pô, cinema tá caro, eu não vou perder tempo pagando isso daí pra ver essa porcaria, não. E, assim, o que eu posso falar sobre os Wachowskis, que é o seguinte, eu vi o Matrix, eu achei do caralho, eu falei, nossa, que filme incrível. Aí eu vi o 2, é legal. Aí eu vi o 3, tá, né, vocês conseguiram, né, ordenhar essa vaca, já deu, né. Aí eu vi o Speed Racer. Mano, quando eu vi Speed Racer, eu falei, não, Speed Racer, desisto. É incrível. Não, eu virei e falei, não, desisto, tchau. Quando eu vi o coitado John Goodman tendo que fazer malabarismo com o pé, com o carinha, que é claro, tem no desenho tudo, mas naquela coisa tão ridícula ali, eu falei, não, desisto, tá, tchau, parei com vocês. E de lá pra cá, minha vida tem sido tão melhor. Eu preciso rever o Speed Racer, cara. Pra mim, os Wachowski, que o próximo filme deles vai ser uma peça do Tom Cavalcante. Assim, é uma ascendência de merda tão grande. Não, cara, o negócio é o seguinte: eles vão fazer filme até. Eles vão continuar fazendo filme. Elas, agora. Elas vão continuar fazendo filme até elas morrerem. Porque o que acontece é o seguinte, goste ou não, a série Matrix rendeu muito dinheiro. Rendeu muito dinheiro. E é claro, né, eles pegaram um monte de conceito de tudo que era lugar, eles fizeram uma salada com tudo de conceito, nada é novo ali. Mas o que eu vou dizer é um conceito que é um produto original, entendeu? Não, o estúdio não teve que pagar um livro, comprar os direitos de um livro, não teve que comprar os direitos de um bonequinho. Quer dizer, é um conceito que os caras chegar e falar, tó, é isso aqui. E a Warner fez tanto dinheiro, a indústria fez tanto dinheiro com aqueles filmes, que eles vão ter lugar pra ficar fazendo filmes. Só que é claro, eles vão ter que fazer filmes menores, sabe? Eles não vão mais poder ficar gastando. Que é o caso do Shyamalan. O Shyamalan com o Sexto Sentido, aquele filme, rendeu com cinema, com home video, com venda pra tudo que é lá. Esse filme rendeu quase $1 bilhão. O Shyamalan vai fazer filme até a hora que ele não quiser mais fazer esse filme. Só que ele vai ter que fazer filmes menores. É o mesmo caso das Wachowski. A não ser que elas façam filmes melhores. Agora pensa nisso, você acabou de falar aí que Matrix é um combinado de ideias. Destino de Júpiter também é uma comunidade de ideias, que a gente já viu assim várias ciências de ficção científica, só que aqui inclusive não Matrix, funciona. Né? É, tem crítica ao consumismo? Tem, beleza. Capitalismo, ó, beleza, imperialismo, sei o quê, patapá, mas. Cara, eu gostei do Destino de Júpiter, velho. Eu acho que é um conto de fada sci-fi, velho. Que, igual a gente comentou mais cedo, né? A questão do público-alvo, qual que é a proposta do filme. E, velho. Pra mim, o cara pegou a Cinderela, Peter Pan, misturou tudo e misturou com Matrix também e fez uma história simples. Cara, sabe? Sim, mas. Olha, a história é tão boba que o Sean Bean nem morre no filme. E outra coisa. É um problema sério. Né? O Sean Bean morre em qualquer filme. Se ele não morre, ou ele é desmascarado, ou ele dá pista. Tipo o Rony. O Rony é um filme do caramba. Na metade do filme os caras falam, meu, você é um merda. Ele vai embora. Ele some do filme, não aparece mais. Quando o Sean Bean não morre, quando ninguém dá a mínima, o filme tem que ser ou muito bom, tipo Perdido em Marte, né? Ou é uma draga, entendeu? Olha, eu gosto dos efeitos especiais do filme, o design das naves, assim, das cidades que eles vão, que é a Júpiter, né, que é a Mila Kunis vai, são muito bonitos e tal. Lembra um pouquinho da trilogia da Fundação, se alguém leu do Asimov e tal, se você vê a inspiração, né. Então tem momentos bons, tem a participação especial do Terry Gilliam lá, que ele lembra o papel que ele fez lá no Brasil, o filme de 85. Terry Gilliam tá no filme? Tá no filme fazendo uma ponta como ministro dos selos e assinaturas. Ai, meu Deus do céu. Cinco segundos. Deus do céu. Puta depois tenta procurar, assim. Mas, cara, é meio irritante, sabe? Como a personagem se porta. O próprio... Sabe, tem uma hora que tem um plot twist, que eu não vou contar pra quem quiser ver o filme ainda, sobre o segredo lá de como ele se mantém tão jovem. Mas, cara, vê assim, eles telegrafam de milhares de quilômetros de distância. E a idiota lá da Júpiter não percebe, não. Assim, eu tenho grandes problemas. Mas não, acho que o filme é tão ruim. Eu, por exemplo, gosto ligeiramente mais do que o Ted 2. E até, mas até aí, tá aí, tá em quarto lugar, tá um pouquinho na frente. Ai, ai. Enfim. Mas é pior. Estando em quarto lugar, significa que ele é pior que o Ted 2, né? Na média, sim. Para os nossos votantes. Eu acredito que o Destino de Júpiter sofre do mesmo mal que a maioria das obras atuais do Shyamalan, que as pessoas julgam pela assinatura e não pela obra. Eu vi, eu posso fazer isso, então. Sei lá, não merece estar aí nesse ranking, não. Então, terceiro lugar, olha aí, um filme que dessa vez eu tinha grandes esperanças. É um filme que misturou ação, comédia, ficção científica e uma coisa que todo mundo, que nós todos gostamos aqui, que são os games, né? Os clássicos videogames. E, cara, ele tinha um diretor muito legal. E aí você vê que foi uma grande, fétida, saco de cocô. Estou falando de Pixels, o filme, dirigido pelo Chris Columbus. Cara, que decepção foi esse filme, Jesus amado. Mas vocês ainda estão surpresos? Gente! É, cara, é o Chris Columbus, cara. É o Chris Columbus. Mas faz tempo que o Adam Sandler não faz um filme que presta. Até ele tirou sarro naquele Tá Rindo de Quê, sabe? Tá Rindo de Quê, ele fala, pô, véio, mais um pra botar dinheiro, né? Pra botar grana e comprar comida. Porque eu só tô fazendo essas porcarias. Ele mesmo sabe que ele tá fazendo porcaria. Você viu o comercial dele com a Mônica desse filme? Cara, é uma comercial das coisas assim mais vergonhosas. Ah, olha a cara. Tá. A cara razão, dele de eu não tenho. A Mônica dos quadrinhos, vocês a Mônica do Bruce Souza. Ele faz um vídeo e ele tá assim com aquela cara. Eu não tenho vontade nenhuma de estar aqui, cara. Opa, cara, o filme custou tão caro, mano. Como é que o cara não faz? Como é que o cara não entrega um trabalho decente no mínimo, porra? Cara, o filme custou 88 milhões de dólares, mano. Mas você tem que entender que o Chris Columbus é pau mandado, né? É pau mandado, sempre foi. Era pau mandado do Spielberg, foi pau mandado da Warner fazendo os dois primeiros do Harry Potter. Não é um cara visual, não é um autor. Ele é um cara vamos usar a palavra bom. Sabe, o Richard Donner é melhor que ele, é um bom artesão. Ele vai lá, faz o serviço certinho, vambora. Só que quem é que manda no negócio do Pixels? Quem é o produtor ali? Quem que é o cara que fala, ó, faz isso e você tem que fazer isso? É o próprio Adam Sandler. Sim. O Pixels, eu acho que ele é um estudo de casa, inclusive. Ele é a pura representação do que Hollywood é hoje. Ele é uma adaptação, ele é um amontoado de clichês, ele tem a influência de um produtor possessivo, que é o Adam Sandler, conta com atores em alta, ele é nostálgico, é muitíssimo bem feito, cara, os efeitos especiais desse filme, inclusive os 3D, eu acho que são fantásticos. Mas, cara, o problema é a falta de cuidado em relação a todos esses temas, cara. O Chris Columbus é um diretor competente, e os roteiristas, eles tinham um grande potencial nas mãos. A ideia do Pixels eu acho muito, muito legal, só que eles precorre o caminho mais fácil. E eu imaginava que o filme ia ser um sucesso comercial por causa disso, mas não, foi um fracasso retumbante, cara. No mundo nem se pagou. Aí entram duas coisas. Primeiro, aquilo que a gente tava falando, né? Qual é o meu público, né? O Adam Sandler sabe que o público dele, os filmes dele fazem dinheiro. Os filmes dele ultimamente podem ser muito ruins, mas estavam fazendo bastante dinheiro. Então ele vira e fala, cara, o meu público gosta dessa porcaria aqui. Por que eu vou me matar? Né? Por que eu vou ousar se eu posso quebrar a cara? Só que o erro de cálculo tá em achar que o público dele, que é criança, é muito público feminino, sabe? Vai gostar de um negócio de nostálgico de games de Atari e fliperama, sabe? Kibet, Pac-Man. Não vai, cara. Não, esse filme não seria mais pra gente, né? Afinal de contas, é meio que uma realização de um sonho. Você pensa bem, não seria legal você colocar uma mochila nas costas e ficar destruindo centopeias de verdade? É, mas a nossa turma, o público que a gente se encaixa, não é bem o público que tá indo ver filmes do Adam Sandler atualmente, né? É. Que tá falando, esses filmes novos do Adam Sandler são uma droga, eu gostava dos antigos. Ah, eu gostava dos antigos, só que não... Eu vou ser bem sincero, eu gostava dos primeiros, o Billy Madison, o Maluco no Golfe, Afinado no Amor, o Paizão, são bons filmes, cara. Afinado no Amor é sensacional. Ah, são bons filmes. É muito bom. O Paizão tem aquela coisa meio melancólica, que lembra muito aquele filme do Jerry Lewis com a órfã, sabe? Que ela tem que passar pela mão de vários caras que pra ser pai dela, então tem aquela coisa meio sentimental, tá? Sabe? Um pouco de Frank Capra ali no meio. Claro, né? Com as piadas maluca do Adam Sandler. Mas é um filme que funciona. Mas é que ele não era produtor, não era o produtor ditador, no caso. Porque esse próprio filme aqui do Pixels, um grande problemas dele, assim, é que ele não é só possessivo, ele quer ser o herói da história. Então, cara, ele resolve todos os problemas do filme. Todos os puzzles, né? Todos os desafios, é ele que resolve. Cara, ele não dá chance pra ninguém. É, os coadjuvantes estão lá só pra fazer número mesmo, né, cara? Cara, e tem uma coisa muito feia desse filme, que determinada hora, que até vira uma piada engraçadinha no final, mas, cara, eles transformam uma mulher num troféu. Isso é muito feio, cara. Isso é, em épocas de representatividade, isso é muito feio. Não sei, todo mundo viu o filme? Eu não vi, eu passei isso. Esse eu sabia que era ruim, ele provavelmente entraria na minha lista. Vamos lá pro segundo lugar, então, que é um filme, uma outra ação, uma outra aventura, uma outra ficção científica, que eu tinha... Eu queria gostar, eu juro que eu queria. Eu tinha esperanças. Acho que eu sei qual é. Eu juro que eu tinha esperanças, mas sentei na cadeira, eu falei, realmente, vocês não sabem fazer, vocês nunca saberão fazer um bom filme do Quarteto Fantástico, dirigido pelo Josh Trank. Nossa, cara... Imaginava, cara. Cara, e eu gosto tanto do filme anterior de Josh Trank, que é o Chronicle, que aqui chamou Poder Sem Limites. Poder Sem Limites. Né? E aí, cara, claro, depois que dá tudo errado, né, o Josh Trank veio falar no Twitter, ah, se vocês soubessem a minha visão para o filme, vocês estariam, né, tudo surpreendidos. Então, pô, mas que você, cara, então saía do projeto, olha, pelo amor de Deus. Ele, não, mas ele também causou fazendo filme, entendeu? Ele também tava fora de controle. O Josh Trank é o caso oposto do Shyamalan. Vai ser muito difícil esse cara fazer algum filme grande de novo. Cara, que o Miles Teller tá fazendo esse filme? O Michael B. Jordan, a Kate Mara, dane-se, né? Ela tentou se dar bem. A gente falou dela lá no podcast 127 sobre 127 horas. Mas todos eles eram isso, né? A ideia deles era do Michael B. Jordan, do Miles Teller também. Ó, esse filme aqui vai me transformar num Tom Cruise, entendeu? Tem alguma maldição, vocês acham, relacionada aos filmes do Quarteto Fantástico? Cara, porque essa é a quarta vez e não dá certo. Olha, a maldição relacionada ao filme do Quarteto Fantástico se relaciona da seguinte forma. Primeiro, o medo de fazer um filme que muita gente ache que vai ser um filme infantil. Porque qual é o conceito do Quarteto Fantástico em si? O conceito do Quarteto Fantástico, dos quadrinhos, é uma família. É uma família. O melhor filme de Quarteto Fantástico que já foi feito é Os Incríveis, ok? É Os Incríveis. Concordo. Você pega Os Incríveis, basicamente é o Quarteto Fantástico. E é isso. Você tem que apostar realmente numa aventura divertida pra família, sabe? Não é nem... PG, se você fizer PG, você já tá deixando o filme violento. Livre. Livre no máximo PG. E fazer um filme divertido, um filme engraçado, que o cara seja inteligente, mas ainda assim decabeçado, mas seja inseguro emocionalmente, se é aquele aspecto todo fechado, mas tem um coração de manteiga, o Tocha Humana um gozador, a Su é a... líder de verdade do time, porque na verdade é ela que segura as pontas e nisso transformar numa aventura divertida de assistir uma aventura meio pegada Indiana Jones, ou até, não vamos tentar fazer uma obra de arte, vai A Lenda do Tesouro Perdido, que é um filme divertido, besta, mas é divertido. Se você jogasse pra esse lado, você teria o respeito ao material original, só que, e aí? Você chegar e falar, eu vou fazer um filme de super-herói nessa pegada, muita gente vai virar e falar, mas filme de super-herói tem que ser um pouco mais sério, todo mundo tá querendo ver filmes sérios de super-herói, ninguém vai querer ver um filme palhaçada. Não é o Deadpool. Deadpool, embora seja um filme censura 18 anos, mas ele não leva a sério... É uma molecagem. Então eu acho que o conceito de super-heróis abrange diversos... olhares. O grande problema da Fox é que a ideia era transformar o Quarteto Fantástico em algo viável pra jogar no mundo dos X-Men, né? E até então o mundo dos X-Men era meio... não é um negócio tudo... engraçadinho, né? Não é... Só agora com o Deadpool, mas mesmo assim, o Deadpool é uma metalinguagem, é um outro conceito. Eu não sei se uma abordagem mais criançona, até mais do que a do... que foi feito aquele filme com o Team Story lá, com o Capitão América de Tocha Humana, daria certo. Seria um pouco mais leve até. Mas com uma pegada mais leve de ação. Que aquele do Team Story? Sério? Mais leve no sentido, sabe, menos complicado, é mais pro lado dos Incríveis do que pro filme do Team Story, porque o filme do Team Story é uma bobagem, né, ele tenta ser leve, mas ele não sabe pra onde ele tá se tirando, entendeu? Mas no caso do próprio Quarteto Fantástico, você vê que é um filme, na verdade, até ele é preguiçoso por vários motivos, e vem daquela também aquela história de a Fox não querer largar o osso, né? Eles fizeram um filme simplesmente pra manter os direitos. Mas você tem um grande problema, porque você gastou muito dinheiro fazendo esse filme. E aí? É verdade. Não, e mais, assim, eu acho que é o que a gente tá vivendo hoje em dia, que a gente se refém de filme de herói, né? Porque uma coisa que me incomoda muito no Quarteto Fantástico é que pelo menos no, nos dois primeiros atos do filme, ele é mais um filme de aventura e ficção científica do que um filme de herói, né? E aí, não sei se é por treta do Josh Trank com Miles Teller e com mais não sei quem, que no terceiro ato ele lembra que tem que ser um filme de herói, aí joga um vilão do nada e tem aquela luta. Na verdade, o terceiro ato ele foi completamente refilmado por imposição do estúdio. Era essa reclamação dele. A questão do estúdio obrigando um filme que poderia ser um filme. Porque, assim, se eles conseguissem... É o que eu acho, assim, né? Na minha opinião de merda. Se eles conseguissem emplacar o Quarteto Fantástico naquela pegada dos dois primeiros atos, eles podiam ter um novo filme pro ano que vem, assim, sabe? Pra desenvolver melhor a questão do super-herói, da responsabilidade do herói, do vilão lá e não sei o quê. Mas aí tem que ter a lutinha do heróizinho com o vilãozinho e aí vira a merda que virou, né? Cara, sem coerência nenhuma. Concordo muito com o que você falou. Concordo muito mesmo. Não acho que o Quarteto Fantástico seja digno de aparecer em lista de piores, né? Até mesmo por conta desses dois primeiros atos que a gente tem um puta filme de ficção científica, sacou? É a Fox tentando estabelecer um novo universo pra realmente lucrar, ganhar grana com o crossover lá com X-Men. E porra, tava acertando, cara. Mas esse final, essa necessidade que os filmes têm, né? A gente vê isso agora, recente, né? Batman vs Superman. Cara, isso fudeu o Quarteto Fantástico, mas fudeu não pra ser isso, vai. Mas tem um problema. Problema, apesar desses atos aí eles serem interessantes, eles também têm muitos problemas. A própria construção dos personagens me parece muito idiota, sabe? É um Ex Machina maluco. Eu, tipo, pô, a beleza. Puta largada, né? No filme. É um. Sabe? Nada. Eles ficam brincando com de menininhos, deixam a Sul lá pra trás quando vão pra outra dimensão. Tem a própria questão, assim, cara, de ver essa preguiça no roteiro que foi reescrito. Sabe? Tem uma hora que o. Tem uma hora muito idiota, cara, que o Dr. Senhor Fantástico, ele tira uma selfie, cara, e vai e manda a foto pro celular lá pro Ben, cara, num projeto que eu tenho absoluta certeza que devia estar numa área de segurança máxima. É, sabe? Tem umas coisas assim que eu não entendo, cara. E assim, ele tá, beleza, ele tinha, parecia que tinha, qual que é a palavra que eu tô procurando? Potencial. Mas, cara, aí você vê, você coloca o doutor, faz o Dr. Doom, né, o Dr. Destino, com aquela máscara permanente só pra fazer assim, a gente vai fazer assim porque se tiver continuação, a gente não vai precisar contratar o mesmo ator. Ai, cara, dá licença. Olha, atualmente eu só vejo dois diretores decentes que consigam fazer um filme legal do Quarteto Fantástico. David Cronenberg e quem mais? Não, um é o Brad Bird, ok? Só que ele tá... Basicamente, ele é contratado da Disney. De vez em quando eles liberam ele pra fazer um Missão Impossível, alguma coisa assim, mas ele é contratado da Disney. Então, vai ser difícil ele fazer um Quarteto Fantástico pra Fox. O outro é o Spielberg, que entende do riscado. Entende de fazer uma aventura infanto-juvenil. Quem mais você vê hoje em dia que consegue fazer uma aventura infanto-juvenil? Talvez o cara lá do Piratas do Caribe, né? Mas aí ele vai ser um pau mandado. Gore Verbinski. É, o Gore Verbinski. Será que o J.J. Abrams não conseguiria, não, cara? Porque o começo do filme até me lembra muito aquele clima de aventura lá, que tinha até no Super 8, né, do J.J. Abrams. Então não me lembra desse filme, que cacete esse daí, cara. Ah, fala mal de Super 8. Não fala mal de Super 8. Não, tô... Tô falando bem, mas... Não, eu tô falando mal. Eu tô falando mal. Uma das piores experiências que eu tive no cinema. Tá. Nossa senhora. Sério? Você não curtiu? O problema do Super 8 que é o seguinte, ele é Goonies, ele tenta ser um filme homenagem a Amblin, né? E ele basicamente, ele nega todos, ele vai negando os filmes da Amblin. Eu falo, caralho, como é que você vai homenagear se você tá exatamente fazendo o inverso, né? É uma coisa que você nota na estrutura que o filme tá sendo feito, comparação Goonies. Vocês lembram, todo mundo aqui viu Goonies, né? Qual que é a pegada, claro, do Goonies? Temos Goonies, até gravado o T-Cast aqui, número 32, Goonies, se eu tô lembrado. É todo aquele lance das crianças estarem juntas, né? A busca das crianças é permanecerem juntas. E elas passam muito tempo separadas, né? E só quando eles estão juntos, quer dizer, quando o gordão chega, né? Como é que é mesmo? O bolão não, chega. É o gordo em português e em inglês, não é bolão, agora. Que eles chamaram na legenda, era bolão, é o Chunk. Quando o Chunk chega, que eles realmente estão juntos, eles conseguem vencer os vilões. É essa a pegada do filme. Pô, o Super 8 é exatamente o inverso, as crianças vão ficando pra trás no filme, tem nem que quebra penas e ferra tudo. Eu falei, mas que caralho, mas que não é. É, mas não é Goonies, cara. É isso. Não, eu sei você que tá não vendo? É, mas o que eu tô falando é o seguinte: a proposta era homenagear toda a ideia dos filmes da Amblin, que era um congraçamento, entendeu? Que era um negócio de união, que era um negócio. E aquele filme não, aquele filme é só desunião, só é o JJ não entendendo filmes do Spielberg, que isso não entra na minha cabeça. Porque os filmes do Spielberg, se tem uma coisa que não são, eles não são complicados, entendeu? É muito raso o sentido, assim, não tem profundidade nenhuma. Você sabe o que ele tá falando ali. Você não precisa pensar 2 minutos. E o cara não entendeu. Eu falei, caralho, velho, não. Vê só, a Quarteto Fantástico é tão ruim que a gente tá indo pra outros filmes. É, quer dizer, né? Thiago, tem uma coisa também, diga, acho que merece ser falada sobre o Quarteto Fantástico, é que a Marvel também deu um jeitinho de sabotar o filme, né? Se eu não me engano, ela tirou as publicações de das assim, HQs. Mas posso dizer uma coisa? Isso não afetou em nada, cara. Porque quem tá. Primeiro, que a revista assim, não tá vendendo. Não afeta mentindo. Porque o filme é um filme, ok. Só que a parte do. A Marvel, quando ela quer fazer o negócio, ela usa toda a estrutura dela. E no caso, tirando o Quarteto Fantástico das lojas, tipo, você afeta, querendo ou não. Vamos ser bem sinceros. Ninguém lê gibi hoje em dia, gente. Isso é um mercado que tá morrendo. Sabe por que existe gibi hoje apenas? Então somente pra ser ponto de ebulição pros caras pensar novos personagens e eles terem alguma coisa pra jogar no cinema. É só pra isso que existe gibi. Na hora que acabar a mania de filme de super-herói, as empresas de quadrinhos fecham. Ponto. Acabou. Será? Tá sim, cara. Ninguém tá comprando. Os caras tão apanhando. Todo mês tá caindo a venda de gibi lá fora. Então, tirar o gibi do Quarteto Fantástico pro grande público que tá vendo o filme, ó, não interessou em nada, cara. Ninguém tá nem aí. Ninguém... Que é isso? Foda-se. O público que lê gibi pros grandes estúdios, eles gostam. Eles gostam porque o público que lê gibi serve como o primeiro boca a boca. Então, vai estrear um filme do Quarteto Fantástico. Aí chega um cara que lê, eu leio gibi pra caramba, então alguém que não lê gibi, né, vira pra mim, e aí, o que é esse Quarteto Fantástico? É isso. É legal, é maneiro esse personagem, ou então eu posso falar, não, é uma bosta, só que aí ele já vai ter uma ideia do que é, e ele me vai falar, eu vou ver, eu não vou ver, esse cara é meio retardado, só gosta de gibi, então não vou levar muito a sério, mas vou pegar o conceito que ele me passou. É isso que eles utilizam, os fãs de gibi, eles não estão fazendo filme pra fã, nego, mas nunca. Fica pra próxima, né? Quarteto Fantástico fica pra próxima. Vocês acham que os direitos do Quarteto Fantástico serão realmente transmitidos de volta pra Marvel ou não? Cara, só se eles fizeram algum esquema parecido com o que fizeram agora com o Homem-Aranha em Guerra Civil. Manter os direitos, mas deixar eles brincarem também. Exato, é isso que eu ia falar. Eles vão estar muito de olho no que vai ser a participação do Homem-Aranha no filme do Capitão América, no que vai ser a participação do Homem-Aranha nos Vingadores e no que vai ser o filme do Homem-Aranha feito na Sony, mas com o pessoal da Marvel. Eles vão estar muito de olho nisso, porque se der certo, o atual regime da Fox, que tá controlando os filmes de super-heróis, pode ficar com o cu deles na mão. Porque, sabe, você consegue pensar em outro cara pra fazer um Wolverine agora? Porque o Hugh Jackman tá saindo, e aí? Vai ter que pensar muito. E queira ou não, né? Por mais que a gente... E nesse filme eu acho que não vai ter o Wolverine, o novo X-Men, mas assim, o rosto mesmo da franquia ainda é o Hugh Jackman, né? Vai ser o mesmo problema que a Marvel vai ter quando tiver que tirar o Robert Downey Jr. da jogada. Porque afinal de contas não tem salário que aguente, né? Eu digo, dinheiro que aguente o salário do Robert Downey Jr. Não, vai aposentar o Homem de Ferro, né, cara? O Homem de Ferro morre, quebrei uma, perdi o braço, vou embora, tchau. Mas é isso. Então é isso aí. Então vamos aqui partir para a próxima. Gente, agora chegamos ao topo, né? Ao topo. O topo da porcaria, né? O topo do monte de bostas. O filme mais... O trono mais de excrescência. O filme mais votado aqui entre nós e nossos amigos, assim, é um drama, é um romance. O livro vendeu 1 milhão de cópias, e você já sabe o que eu tô falando. O pior filme do ano aqui, de acordo com a gente, é 50 Tons de Cinza. Que graças a Deus eu também não vi. Por quê, cara? Por quê? Porque o quê? Fala, por quê? Por que ele é o primeiro, velho? Porque foi o mais votado. Tarantan, tarantan. Pô, sacanagem. Ô, Brasil. Saca. É um filme beleza, o livro é uma porcaria, vamos lá, é uma merda. Não dá pra entender como vendeu tanto. Essas mamães aí que gostam do... O livro é conhecido como pornô da mamãe, né? Elas não devem saber o que é sexo, não devem ter visto uma piroca na vida. Que puta que pariu, lê essa porra desse livro, velho. Quer que eu explique a progressão que levou a esse momento 50 Tons de Cinza? Quer que eu explique? Começou com o pessoal que tava lendo o Harry Potter, entendeu? Começou daí, goste ou não, começou o problema. O problema vem daí. Porque o que acontece? Meu Deus. O Harry Potter é uma série que acompanhou meninos e meninas da idade infanto-juvenil até fazer os 17 anos, até eles estarem crescidos. Peraí, Thiago, o Matheus tá insinuando que faltou sexo no Harry Potter. Então, Marcelo. Eu não sei de nada. Marcelo. Aí, mas aí o que que acontece? Marcelo, desculpa. Aí o que que acontece? Os meninos, depois que cresce, fica por conta de quadrinho, UFC, videogame. E qual que foi o livro pra meninas? Crepúsculo. É, a fase adolescente, jovem adulto, foi Crepúsculo. E aí você cresce mais um pouquinho, e quem lia Crepúsculo, nossa, vai ler o quê? Ó, um adulto, tem sexo. Olha, 50 Tons de Cinza. Eu não tô dizendo que todo fã de Harry Potter vai acabar em 50 Tons de Cinza. Tem fã de Harry Potter que foi pra Jogos Vorazes, isso. Divergente, quadrinhos, game... Mas o público que veio de 50 Tons de Cinza foi um público que veio de Crepúsculo, que veio de Harry Potter. Olha, não... E se eu não me engano, vocês podem me bater se eu estiver falando merda, mas 50 Tons de Cinza nasceu como uma fanfic de Crepúsculo. Isso. Pois é, sim, cara. Pois é. Exato. Porque eles achavam que tinha pouco sexo em Crepúsculo. Você lembra que o Crepúsculo foi escrito por uma Mormon, né, cara? E ele tem vários desses preceitos, né? Só transa depois do casamento. Desculpa, mas se você quer ficar um pouco mais chocado aí com... Se você não gosta de cenas de sexo mais tranquilas, você quer entrar no fetiche, no bondage, sem ir pra filmes pornográficos, afinal de contas você faz parte da família tradicional brasileira, não sei o que, você não vai alugar, você não vai ficar vendo X-Videos em casa, tal, esse tipo de coisa, vai assistir Nymphomaníaca. Vai assistir Nymphomaníaca, pronto. Vai assistir Secretária, cara, que é um filmaço. Vocês são muito puritano, entra logo na área de pornô da locadora, cata três filmes lá, ó, O Homem de Três Pênis, Elas Gostam de Daquilo, e vai, cara, porque queira ou não, é uma paixão, né, cara? Se não fosse o sexo, nenhum de nós estaria aqui, né? Mas no começo... É verdade, amém. Mas no começo... Quer dizer, mentira, eu nasci da minha cegonha. É, exatamente. Eu sou dessa família também, Matheus. Mas o Túlio, ele comentou assim, como é que a gente pode achar o filme ruim assim, mas, pô, você vê algum tipo de qualidade no filme mesmo, Túlio? Não! Aquela coisa, não colocaria ele numa lista de piores, mas muito menos qualquer coisa relacionada a melhores. Não merece isso. Só acho realmente que, cara, tem muito filme pior pra ter essa revolta. O que chama a atenção nos 50 Tons de Cinza é o fenômeno que ele é. Então, por todo mundo falar bem, né? Por todo mundo falar da obra, a gente desenvolve curiosidade, cria um tipo de percepção, expectativa, vai lá, assiste, descobre, né? Confirma que é uma porcaria, sacou? Mas, porra, é só uma coisa, um relacionamento bobo pra adolescente, sacou? Não tem a menor experiência. É quem começa a ler Capricho, né? Acha o super legal e perde a virgindade, que é outra coisa, sei. O Casal Sem Vergonha não é a leitura recomendada desse povo, eles preferem os produtos de cinema, não sei, funciona. Cara, mas como o filme, ele é ruim mesmo, o filme tem mais de 2 horas. Cara, ele foi arrastado pra cacete, mano. Tem... Cara, nesse momento, às vezes, eu tenho que olhar meus problemas como bênção, né? Porque, pô, eu tô em regime de contenção. Então, esse ano, eu fui ver pouco filme no cinema. Graças a Deus, eu não fui ver... Dessas 5 bombas, eu só fui ver uma, cara. E essa uma ainda não paguei. Tô tão feliz, cara. Tão, sabe? Feliz mesmo. Sabe? Não joguei meu dinheiro no lixo, cara. Cara, eu vou te dizer que a primeira cabine de imprensa que eu fui na minha vida foi a desse filme. Pô, que caraca, triste, hein? Nossa senhora, Thiago, tem muita coisa do, né, além de ser baseado, inspirado no Crepúsculo, o próprio filme usa coisa do Crepúsculo, não tem a coisa do triângulo amoroso, não é nada original. Sim. Eu não quero dizer que eu gosto de 50 tons de cinza. Cara, não é isso. Um filme que fala assim, mas... o protagonista chega e fala pra determinado momento lá pra pessoa, eu não faço amor, eu fodo forte, eu falo, cara, não. Você quer? Eu fodo forte. Nossa, cara, não, não, porra, não, isso é pra não, mim, não, meu velho. Isso é pra mim, cara. Como... você achar ridículo em mim, cara. Como diria, mas, como sabe, diria sabe o latino, qual é a minha teoria? Como diria o latino, libido. Ai, cara. Sim, tem um outro problema, né, nesse filme também, é que ele quer fazer a proposta de ser um filme sobre sexo, e assim, vamos combinar, as cenas de sexo que aparecem no filme não tem nada demais. Nada demais. Então... cara, não, cara, vamos ser sinceros, esse filme, apesar de tudo, apesar de ter esse negócio de sexo, bondagem, é ficar batendo na bunda dela com chicote, ele ainda é o típico conto do garoto encanta garoto, o garoto perde garoto por um motivo estúpido. Cara, e também teve muito comentário de que é um filme que faz apologia a relacionamentos abusivos. Meu, acho que o povo precisa fumar um beckzinho de vez em quando, relaxar, porque na boa, a mina tem a opção de escolher o que ela vai fazer ou não. Essa é uma parte que funciona na história, eu acho. Eu acho que essa é uma parte que funciona na história. A opção é dela. Tanto que ela resolve se entregar pra ela, pro Christian, em determinado momento da trama, sem precisar daquele contrato. Mas, cara, e tem mais dois filmes disso, cara. Tem mais dois livros. O que tem pra contar ainda? Inclusive, é o desse filme com o espectador. Cara, tem mais dois filmes ainda. E saiu um livro que reconta o primeiro livro, mas sobre a ótica do cara, mano. Se você comprou o 50 Tons de Grey, você é muito idiota. É caça-níquel, seu extremo. Estou sendo preconceituoso mesmo. É a mesma coisa que fizeram lá com o Crepúsculo, recontaram a história trocando gêneros das pessoas. Já vai. Mas assim, antes de ter essa coisa de trocando gênero, havia realmente uma intenção da Stephenie Meyer, né? De lançar o Crepúsculo partindo da ótica da fadinha lá, da Sininho, que suga sangue, sei lá, esqueci, Eduardo Cullen lá. E, meu, é o que fizeram agora com 50 Tons de Cinza, né? 50 Tons, sei lá, de Grey, sei lá quem era. É algo assim. Ou seja, eu vou falar, é que lá, cara, é tropa de elite, é você que financia essa merda. Exato, é verdade, é verdade. Vocês reclamaram do voto dessas pessoas, cara? Ninguém viu A Forca? Eu vi A Forca. A Forca não é muito pior que esses filmes todos juntos? Cara, por incrível que pareça, A Forca não está na minha lista dos 11 piores que eu vi, que eu vi ano passado. Como? Cara, eu não vi A Forca, mas ela tinha uma das... acho que ela tinha o segundo cover de Smells Like Teen Spirit mais legal do ano. Só perdendo para o que tem do filme do Peter Pan. Quais são os 5 piores que vocês votaram pessoalmente nas suas listas? Você lembra? Putz, não lembro, velho. Eu devo ter colocado provavelmente A Forca em primeiro, A Casa dos Mortos em segundo. Cara, eu não vi esse filme. Busca Implacável 3. Cara, Busca Implacável 3 consegue ser pior que todos esses aí também que foram mencionados. Busca Implacável 3 destrói a essência do que é o primeiro filme, que é muito legal. Tem a Jennifer Lopez naquela merda, garota da casa ao lado. Puta que me pariu, que merda. Saca? O Victor Frankenstein, que o povo também arregaçou. O Poltergeist, cara, esse remake que foi lançado. Cara, o remake destrói tudo. Ah, não, meu velho. O que esse Poltergeist faz é simplesmente estragar tudo que o original tinha de legal, velho. Ele explica tudo. Por exemplo, o filme... mas acho que você não pode fazer esse tipo de explicação. Mas o que... o filme que eu mais detestei no passado e não tá na minha lista é o Exorcistas do Vaticano. Eu não vi, cara. Eu não vi mesmo. Falaram muito mal dele. Péssimo, péssimo. Aí eu também coloquei os meus primeiros 5 primeiros, só pra vocês terem uma ideia, né? Esse aí. Aí vem os 50 Tons de Cinza, A Entidade 2, o Pixels e o próprio Quarteto Fantástico. Bem seguidos, bem perto ali pelo Atividade Paranormal Dimensão Fantasma. Mas também tem filmes horríveis, assim. Continuo como Sobreviver a um Ataque Zumbi. Puta que pariu. Esse tava na minha, cara. Agora que você falou, lembrei. Uma Longa Jornada. O Terremoto, A Falha de San Andreas, a Saga Divergente e Insurgente. Esses são os piores filmes que eu vi no passado. Insurgente é ruimzinho, né? Voltando, eu fui ver pouco filme no cinema. Acho que foi ver... deixa eu ver aqui. Eu fui ver dos filmes que estrearam comercialmente no Brasil. Fui ver 15 filmes que estrearam comercialmente em 2015. Eu vi em 2015 e só pus esses. Não pus que eu vi em Netflix ou aluguei, nada. Só isso. Em quinto lugar, Sniper Americano. Certo. Quarto lugar, Homem-Formiga. Terceiro, Exterminador do Futuro 5. Segundo, Ponte de Espiões. Em primeiro, Ted 2. Certo. Por que o Sniper Americano, velho? É porque, eu até diria até porque o... até o Homem-Formiga, assim, que eu achei mediano, não, mas então, enfim. Todos os outros filmes, tirando Ted 2, todos os outros quatro filmes eu gostei. São os que eu menos gostei, entendeu? Ah, entendi. Ah, não, tudo bem, saquei. Justo. Não, todos os outros filmes, até o Exterminador do Futuro 5, eu me diverti com o filme. Agora, o Ted 2 não, o Ted 2 não dava. Eu achei que ele tinha colocado o Sniper Americano porque ele ficou revoltado com a cena do bebê de plástico lá, cara. Não, cara, eu gostei bastante até do Sniper Americano. É que no frigir dos ovos esses dançaram, né? Cara, mas dá um problema quando a gente tenta estabelecer uma lista de piores assim. É, a galera simplesmente não entende, cara. Você fala, olha, foram baseados nos que eu vi. Saca, os últimos não são necessariamente ruins, mas são os piores da hora que eu vi. Então, os menos bons. É, o Ponte de Espiões é um filme bom. O Ponte de Espiões é um filme bom, tá em segundo. No caso é o menos bom, entendi. É, agora o Ted 2 não. O Ted 2 aí sim, com louvor, né? Agora vamos aí se divertir um pouquinho menos, vamos agora falar, acho que não temos muito o que falar, eu acredito que a gente não vai ter muito mal o que falar dos melhores filmes de 2015, os 5 melhores filmes de 2015, de acordo aqui com os nossos amigos. Primeiro, é uma mistura de comédia, de drama, que eu assisti no começo do ano de 2015 e realmente foi um filme assim que fez, que por vários motivos explodiu minha cabeça, cara. Tecnicamente, pra mim ele é fantástico, a história também é fantástica, e eu tô feliz que entrou nessa lista. O quinto lugar é Birdman ou A Inesperada Virtude da Ignorância, do nosso querido, ou não, Alejandro Iñárritu. Cara, a trilha sonora desse filme é uma coisa de outro universo, saca? As cenas que eles estão conversando aí, realmente, aparece o batera lá, que eu esqueci o nome. Tocando, muito velho, bom, cara. Muito bom, muito bom. Eu saí do filme, fui ver o filme, se eu não me engano, acho que foi antes do Oscar, ou foi depois, não, foi depois do Oscar, foi depois. E quando eu saí do cinema, eu falei, esse filme me lembrou muito, em termos de direção, o Gravidade. E porque tanto Birdman quanto Gravidade eram portfólios de direção antes de mais nada. Fotografia também, que é do Lubezki, sim, né? Sim. Mas é assim, olha como eu dirijo pra caramba. Por exemplo, Gravidade, o roteiro é mais furado que uma peneira. Não é a melhor coisa daquele filme. Não, ele não é furado. Ele é simples, é diferente. Ele é simples. Eu acho que ele é profundo na sua simplicidade. Ele é furado. Tem, inclusive, aquele quase Deus Ex Machina ali que eu falei, ah não, velho, você não vai fazer isso, né? Mas no fim é continuando assim, Deus Ex Machina. Não, você não fale mal de Gravidade. Quase, né? Porque basicamente ela precisa. Basicamente ela precisa de um homem pra poder fazer ela resolver o problema. Aí eu fiquei puto, cara. Não é um homem. É quem tava lá com ela, cara. E é o George Clooney, cara. Porra. Você nunca passou por uma situação difícil e imaginou o George Clooney te apoiando, assim? Cara, você quer uma situação difícil? Batman e Robin. Eu não precisava pensar no George Clooney. Ele tava lá. Olha, mas assim, tem um podcast inteirinho sobre Gravidade, que inclusive o Túlio participou, né? Eu acho que foi a última participação dele aqui no Tigrecast, também pra deixar linkado aqui. Mas enfim, o filme eu acho que ele é uma obra crítica, ela é ácida, ela traduz a imaginação pra tela. Cara, isso é muito legal, eu adoro esse filme. Eu gostei mais do Bird do que do Regresso, que eu também, quando fui ver no cinema, falei, nossa, o Iñárritu vai levar o Oscar, porque, cara, é outro portfólio de direção. A coisa mais importante que tá ali não é nem o DiCaprio, não é nem o Urso, né? Não, é o Iñárritu falando, puta que pariu, eu dirijo bem pra caralho, né? Isso sim. E deu certo, ele ganhou o Oscar, né, cara? Os dois. Os dois, né? O Birdman também tem uma coisa muito massa, que é a questão da metalinguagem, de realmente apresentar personagens que são encarnações dos próprios atores, saca? O Birdman é o Michael Keaton, realmente, cara. O personagem do Edward Norton, cara, é o Edward Norton, meu velho. Isso aí é sensacional. E tem muita gente que não conhece tanto, assim, dos bastidores, né? Do que tá além do que a gente vê nos filmes. E não consegue acompanhar esses detalhes. Aí, na hora que descobre, porra, legal, eu não sabia isso. Passa a ver o Birdman com uma maneira maior, né? Cresce o filme. Que é, ao mesmo tempo que ajuda o filme, é o que, na verdade, é o que impediu o Michael Keaton de levar. E ele entra no mesmo caso, né, do Mickey Rourke no Lutador, né, Lutador, né, que é o do Mickey Rourke. Isso. Sempre confundo com o outro, com o Christian Bale, Vencedor, né. Isso, também tem esse problema. Então, mas ele entra no mesmo problema que o Mickey Rourke teve, que esse ano o Sylvester Stallone teve, né? Porque tanto o personagem do Michael Keaton no Birdman é o Michael Keaton, entendeu? É ele ali. Quando o personagem do Mickey Rourke no Lutador é o Mickey Rourke, basicamente. E o Rock sempre foi o Stallone, né? Sempre foi o momento da vida que o Stallone tá. Então, quando começa a se confundir, quando começa a ser... a pessoa não vira um personagem, mas um simulacro de si mesma, é o que começa é o que acaba custando pontos em ganhar prêmios, essas coisas, né? Eu entendo o que você tá falando, mas sinceramente, o Michael Keaton tá muito bem. Sim, tá, eu gosto. Mas o Stallone, desde o primeiro Rock, sacou? O jeito, a expressão corporal dele é algo bizarro, cara. Ele realmente merecia muito ter levado o Oscar. Esse ano foi uma pena não ter levado. Você viu o Ponte dos Espiões? Cara, o cara véio, tá bem no filme. O cara tá bem. Não! Vocês não estão entendendo, ele sutilmente, aquele velho é um filho da puta, ele sutilmente, ele chegou, pegou um filme que era um projeto que o Spielberg tava fazendo, que era óbvio que era um projeto pra botar o Tom Hanks concorrendo ao Oscar, né, um projeto de pedigree, né, falar, o Tom Hanks vai concorrer ao Oscar esse ano, porque, pô, um filme sério desse tipo, de respeito, né, aqueles filmes de legado que o Spielberg tá fazendo, era isso, e o cara roubou o filme do Tom Hanks, assim, na cara dura, mano, toda vez que ele tá em cena, o filme melhora. Então, pô, é um Tom Hanks, não é um mané qualquer, né, cara? Então tem muito disso. Ele deixa o Tom Hanks no chinelo. Ainda assim, falando de Birdman, Birdman pra mim não é só um filme com a direção fantástica. Ele tem um roteiro excelente, ele tem toda essa discussão sobre ego, dinheiro, a busca, sabe, a busca pelo caminho mais fácil, a montagem que a gente comentou, e a música que você tinha comentado também, O filme fala muito também da situação em que Hollywood se encontra, né, cara? Sim. Uhum. E a o musicista que você tinha perguntado, né, o Túlio, é o Antônio Sanches. Antônio Sanches, isso. É, exatamente, cara, a trilha sonora é demais, eu acho. Ele é criativo em muitos momentos também, sabe? A própria questão de ele brincar com o alter ego dele, do Birdman, que voa, que tem uma voz mais grave do que a dele de verdade. tem a voz do Batman, né, cara? Tem a voz do Batman, exatamente, é. Assim, vale a pena, se você nunca assistiu Birdman, eu recomendo fortemente que você assista esse filme, porque é merecido. Mas eu recomendo assistir o Birdman tendo assistido os dois Batmans do Tim Burton. Sim, com certeza. É, porque a experiência é outra. Você assiste, tendo em mente os dois Batmans do Tim Burton, né? Você vê que o filme tá o tempo todo dialogando com isso, também dialogando um pouco com os fantasmas, se divertem, porque, queira ou não, esses foram os grandes momentos do Michael Keaton, né? Ele fez Fantasma, se divertem, e os dois Batmans, quer dizer, ali foi o grande ápice da carreira dele, e é isso que o filme tá retratando, né? Um cara que já deu o que tinha que dar, né? Inclusive o roteiro brinca com isso, já que o último filme do Birdman havia sido 22 anos antes, que é o do mesmo Batman. Período que já passamos do Batman Retorno. Exatamente, Exatamente. Inclusive, como nós falamos aí no podcast anterior aí sobre retrasado sobre Batman, né? Tem até uma piadinha lá que o Coringa chama o Batman de Birdman, caso alguém queira assistir novamente. Mas assim, faça isso, assista o Batman Retorno, e assista Birdman. Você vai achar. Cara, eu acho fantástico, pra mim é cinema puro, cara. Eu só tenho elogios pra Birdman. Eu acho que Birdman é um negócio... Não sei se vocês chegaram a assistir aquela série Arrested Development. Tem muito mas, disso. Mas pra mim... Sim, justamente. Pra mim, Birdman é um filme que... quando você assiste umas três vezes, você acha foda, mas que daqui a 5 anos ainda vai ter gente descobrindo coisa nova pra falar sobre o filme, sabe? Cara, sabe o que falta no filme do Birdman? Ele poderia estar melhor na lista? O Ron Howard narrando. É verdade. E no final apareceu o Ron Howard, né? Então aqui, vamos pro quarto lugar, que olha, eu vou dizer uma coisa, pra mim foi uma certa surpresa, é um filme que eu gosto bastante também, mas eu não imaginava que ele estaria tão bem posicionado na lista. Uma outra ficção científica, um filme que nós esperamos muito, muito, muito, muito pra finalmente acontecer. O quarto lugar aqui, o mais votado, é Star Wars Despertar da Força. Justo? Que justo, muito justo. Devia estar até mais acima. Eu também acho, mas assim, eu esperava, assim, porque tem, assim, eu acho que é um filme extraordinário, aquela coisa, a gente falou assim, 2015 foi o ano de esperar Star Wars, na verdade, né? Cada hora que saía alguma informação, eu não via a informação, mas eu falava assim, meu Deus, tá contando os dias, chegou dezembro, assim, meu Deus, chega o Natal e não chega Star Wars, sabe? Eu amei, velho. Não é perfeito, vamos falar assim, porque eu acho que o excesso de referência a Uma Nova Esperança chega a ser incômodo e torna até previsível, né, a conclusão do filme. Mas que lindo, cara. Muita referência a Nova Esperança? O filme basicamente é um stalker da Nova Esperança, né, cara? Que não é problema nenhum pra mim. 100%, cara. Não, não é um problema, mas chega, assim, depois contra quando a gente vê que não é 100% original, sacou? É aquele negócio, ele não consegue se sustentar sozinho, né? Ele é uma nova esperança, né? Assim, tanto dentro quanto fora das telas, né? Porque é a chance de a gente ver Star Wars sendo Star Wars, né? De novo no cinema. E aí, assim, eu acho que talvez seja algo contra ele no quesito originalidade, assim, né? Mas eu acho que o filme se sustenta muito bem sozinho, inclusive por ter o tipo de trama que tem Uma Nova Esperança e ter exatamente o mesmo clima, que é de assim, olha, aconteceram algumas coisas antes que nem Uma Nova Esperança falava, né? Falava já das Guerras Clônicas e tudo mais. Eu falei isso também na análise que a gente fez do filme. Realmente, é um filme que quem nunca viu os outros, assiste, entende completamente. Só que é aquele negócio. É uma porta de entrada nova, né? Por conta das referências, o fanservice, então fica aquele negócio, o filme tá o tempo todo fazendo uma referência a situações específicas dos outros filmes. É diferente quando você vê Uma Nova Esperança, que ele fala de momentos do passado, mas ele não tão específicos, né? Você faz essa distinção. Agora, tem uma coisa, né? Aquilo que eu tava falando, que o filme se propõe. E uma das propostas do filme era reiniciar a série, né? Reiniciar a série de forma a levar de volta o conceito de aventura. Então, aquilo que o George Lucas tinha feito com os outros três filmes, que ele estava querendo dar um embasamento mais filosófico no 1, do 2 e no 3, político-filosófico, a Disney falou, não, nosso negócio, nós estamos aqui, nosso ramo é entretenimento, nosso ramo é aventura. Então o que eles fizeram? Vamos reiniciar a série no terreno seguro, vamos repetir a Nova Esperança para, sabe, para os outros, ser tabula rasa, conseguir jogar, poder tentar usar um pouco, e ênfase em tentar, porque eu acho difícil que teremos algo muito ousado, porque agora é um conglomerado como a Disney que tá por trás, então... Eu tenho esperanças até o episódio 9, depois já não tenho certeza. Não, eu acho que no episódio 8, eu tô falando, não vai ter tanta ousadia, posso estar enganado. Mas o que eles vão fazer? Vamos poder fazer alguma outra coisinha nova nesses outros, porque se a série deu certo agora com esse, isso libera a gente a fazer, a alçar voos maiores. Porque o maior problema era resgatar do conceito filosófico-político das prequels e jogar pra um público que quer mais o massa velho, né, cara? Mas o filme, eu acho que ele tem a sua... apesar de ter essas referências todas, esses paralelismos todos à Nova Esperança, ele também tem a originalidade. A gente, claro, tem a... além da questão de te colocar uma mulher e um negro como protagonistas, a questão do Kylo Ren, né, que é o Adam Driver, ele escolheu usar uma máscara ao invés de precisar usar uma máscara. São pequenas coisas assim que vão dando um corpo pro filme que eu acho que é interessante e fazem eu gostar cada vez mais dele, cara. Eu assisti no cinema duas vezes, né, e aí tô esperando chegar o meu Blu-ray aí novo pra assistir de novo. Mas, enfim, eu sou vidrado, eu acho que o filme não piorou na vez que eu revi. Eu vi duas vezes apenas, as duas no cinema, e concordo. A segunda vez fica até melhor, saca? Tem uma coisa que eu gosto, você comentou aí da questão da representatividade, que é massa, e o próprio filme deixa isso bem claro a partir do momento que o John Boyega tenta correr com ela, porra, não precisa me dar a mão. Larga minha mão, aí né? Ele cai, se fode, e ela estende a mão pra ele, sacou? Do tipo, e aí? E agora? Você que precisa de ajuda. E existe a insinuação, né, que ele é gay, né, cara? Não sei se eles vão ser tão ousados nesse ponto, né, mas... Eu também acho que não, mas eu acho mais provável, porque, beleza, já tiveram o bom senso, né, de colocar um personagem negro como protagonista do filme. Só que eu ainda acho que a indústria é racista demais pra colocar um negão com uma branquela, sacou? Eu acho mais fácil eles pegarem o cara e... fazer ele ser casal junto com o Oscar Isaac. Acho que a gente ainda não tá evoluído o suficiente pra ver a Disney fazendo isso. A Disney é bem libertária nesse sentido. O problema da Disney é se o protagonista fosse judeu, aí seria um problema. Lembra? Seth MacFarlane? Nós estamos no filme da Disney, eles vinham e linchavam judeu, né? Tem uma coisa de Esquerda da Força que eu gosto pra caralho, que é o John Williams, velho. Depois de anos no piloto automático, com um monte de trilha sonora ruim pra caralho, dá sono, meu velho. O neguinho finalmente sai dessa pra fazer material grandioso. Sacou? Ele emociona a gente. Nervosíssimo, né? Eu achei a trilha do Williams boa. Mas assim, não se compara com as outras que ele não, fez, né? Não, mas é porque o John Williams parece que ele teve um morte cerebral, morte musical. Não é nem isso. Ele estava se guardando. São duas coisas. Houve uma mudança no estilo de como as trilhas são utilizadas em cinema. Você pode ver que existem muito poucas trilhas com um leitmotiv marcante, entendeu? Sabe, uma das poucas trilhas que eu vi se destacar esse ano foi a dos Oito Odiados, que é decente. Assistiu o quarto de Jack? O quarto de Jack ainda não. Mas o que eu tô falando é o seguinte: não tem as faz tempo que você não vê trilhas com leitmotiv, sabe? O tema do herói, tá muito. É até uma escolha estética dos novos diretores. Não vamos forçar muito a grande eloquência na trilha, porque esse tipo de coisa ficou datada. É uma coisa que funcionava nos anos 70, 80, 90, mas agora ficou meio. Na concepção deles, meio brega. Eu adoro. A última grande trilha que eu escutei foi do Senhor dos Anéis. Vocês acham que ficou datado? Peraí, eu entendi. Você diz assim que a trilha original ficou datada ou ele datou a trilha agora? Não, a ideia de utilizar uma trilha grandiloquente, com leitmotivs estabelecidos, que você escuta, sabe? Vai, o tema do conceito. Esse conceito hoje, muitos diretores veem como algo datado, como algo brega hoje em dia, entendeu? Então você não vê muito isso. Até o Spielberg, você pode ver que, era o zero e vezeiro de fazer isso. Tanto que era o John Williams que fazia as trilhas pra ele. Hoje, as trilhas todas do Spielberg são low profile. A única que não foi do Indiana Jones, que você tinha o tema do Indiana Jones. Mas você pode ir reparando. O ponte dos espiões, no momento do ato final, na hora que o Tom Hanks chega em casa, é uma trilha 100% estilo Spielberg. Eu não sei. Não é o John Williams que fez, não. Foi o Thomas Newman. O John Williams estava doente e ainda estava com trabalho para fazer do Guerra nas Estrelas. Então o Spielberg falou: cara, eu vou chamar alguém, descansa, se cura, que eu quero ver um Star Wars com a sua trilha. Eu prefiro que você faça a trilha do Star Wars. E também tem o seguinte, né? Quem que é a chefe da Lucasfilm e produtora do filme? É a Kathleen Kennedy. Isso. Que até assumir esse posto, era a produtora e sócia do Spielberg na Amblin. Quem que você acha que fica dando nota e mandando recadinho ali por trás? Não é o George Lucas, mas é o Spielberg, né, cara? Tanto que já tá acertado pra fazer o Indiana Jones 5. Então, mas só voltando, essa coisa aqui do tema principal, vocês acham que tá datado ou não? Ah, já foi muito usado, cara. Nesse quesito, nessa parte eu concordo, mas ainda assim eu acho muito interessante. Talvez pela nostalgia mesmo, mas eu vejo assim que, por exemplo, um Thomas Newman não faria isso, um James Horner, só do James Horner, não faria mais isso. Se bem que tem alguma coisa do Senhor dos Anéis, né? Mas a última que foi Senhor dos Anéis, 2003, cara. Fazem 13 anos. E antes do Senhor dos Anéis, o que que teve? Foi do Harry Potter, que era do John Williams. Entendi. Não, mas eu concordo. Eu concordo com você que seja datado. Isso não quer dizer que seja ruim. Mas assim, mas é por isso que eu, inclusive, acho que o Morricone foi bem melhor na... Falando dos indicados, né, do Oscar esse ano. Não sei, eu tenho uma paixão muito grande por música. Eu acho que nada, se tratando de música bem feita, que encaixe na atmosfera, no clima da obra, não sei, não acho que fica datado de jeito nenhum, quando é bem feito e sincero, cara. Não, eu gosto, mas assim, o que se transpareceu, o conceito para os diretores hoje em dia, porque hoje em dia qualquer filme passa por uma pesquisa qualitativa, um monte de gente fala, e acaba falando, ah, eu não quero trilha. Então se convencionou que utilizar esse tipo de trilha hoje não funciona tanto, como também não estava funcionando até sair do Guerra nas Estrelas, né? Porque o George Lucas chegou pro John Williams e falou, eu quero uma trilha tipo Corn Gold que ele fazia pro Robin Hood, eu não quero esse tipo de trilha que tá tendo hoje. E é ali que o John Williams teve que se reinventar. Ah, eu concordo, eu entendo o ponto de vista, eu até concordo com ele, realmente é uma coisa que você não vai, você, um compositor novo, ele provavelmente não vai se aventurar nessa de fazer leitmotivs e tal, porque pra ele é da escola anterior, mas mesmo assim não deixa de ser emocionante ouvir, né? Você tem um aqui ali, você tem uma musiquinha do X-Men ou dos Vingadores, mas são muito frouxas em relação ao que era produzido, né? Então aí, partir pro terceiro lugar, esse aí acho que vai deixar, talvez, acho que o Túlio feliz, porque ele falou de música. E esse é o terceiro lugar. É um filme de música, é um filme sobre falar sobre bullying. Tem jazz no meio, apesar de não ser um filme sobre jazz. Eu tô falando do fantástico Whiplash. Esse filme é maravilhoso. Também já gravamos um Tiricast sobre ele, espero que vocês ouçam. Assim, ele é um filme que a gente gosta, que ele é empolgante, ele é interessantíssimo, ele é empolgante, ainda que pelos motivos errados, né? Porque a gente se empolga com a destruição do personagem do Miles Teller, né? E isso a gente comentou lá no podcast, que é quase, é um paralelo muito parecido com o Tropa de Elite, né? Que acontece com o personagem o Neto, que ele vira um vilão, assim, digamos assim, né? Ele é destruído pelo mentor dele. E cara, Whiplash, ele é um filme, assim, que você vê e você quer pular mesmo da cadeira quando tá assistindo, né? E também, montagem fantástica, trilha sonora. E tem outros motivos fantásticos pra gente gostar dele. E ainda bem que ele entrou aí no top 5 aqui dos nossos amigos. Eu gosto do Whiplash porque, mesmo sendo um filme sobre música, né, ele consegue transcender isso para se tornar um filme sobre dedicação, né, um filme sobre você perseguir seus sonhos e superar obstáculos. É, o personagem do Jake Cassinos, velho, todo mundo fala, ah, puta vilão, cara, ele é um babaca, mas será que ele é um vilão mesmo? Porque ele é tão apaixonado pelo que ele faz, que ele simplesmente não se importa se ele vai quebrar a regra. É isso que você falou do Capitão Nascimento. Ele é o antagonista. Concordo, mas discordo. É assim, ele é o antagonista da história, ele é o antagonista do Mario Stella, né, personagem do Mario Stella, mas... Concordo com o Túlio, e assim, eu acho que acima de ser um filme sobre música, sobre dedicação, não acima, né, mas acho que igualmente, é um filme sobre perspectiva, né, sobre ponto de vista, porque... Tanto que o filme brinca muito com isso, com o figurino, que eu acho o figurino desse filme maravilhosíssimo, assim, em relação às cores, e acho que depende... Não sei, acho que eu teria que pegar aquela sabe aquela tabelinha de RPG, assim, que tem o seu alinhamento, sabe, que você escolhe, o que é que você vai ser. Acho que eu teria que pegar emprestado isso pra falar, assim, porque depende muito do que você acredita e de como você se comporta, como é que você vai ver, né, principalmente esses dois caras, né, que são os principais. Porque se a gente pega o ponto de vista do eu esqueci o nome do rapaz, do protagonista, que é interpretado lá pelo Miles Teller, ele vai ser, o J.K. Simmons vai ser um cara que é escroto e tal, mas que é um mal necessário, né? Foi da escola do filme? Ah, se quiser, afinal de contas o filme já tem mais de um ano, mais de um ano de estreia aproximadamente, já falamos dele em outro programa, mas não se estenda muito nisso porque é pra dar a chance de o pessoal ouvir o Tigre número 64. Beleza. Não, só pra... Então vou resumir no máximo. Pra ele, o cara é um antagonista até ele perceber que o cara, na verdade, é o maior aliado dele, né? Então a gente precisa ter essa mudança, né? Que assim, à medida em que ele vai chegando pro lado do cara, que não necessariamente é o lado negro, né? Ele vai começando a ver o cara de outra forma. Do mesmo jeito que se a gente for pegar o filme pra ver pela perspectiva da garota, por exemplo, o que é interpretado pela maravilhosa Melissa Benoist, que é a minha nova paixão juvenil. O garoto é um escroto infinito, sabe? Que é o cara que vai lá e chuta ela, e ele sozinho tem a discussão final do relacionamento e depois sai chamando ela pra sair quando é conveniente pra ele, sabe? E do mesmo jeito que, se a gente for ver o filme, eu acho que até o Damien Chazelle, o diretor, podia trabalhar isso, sei lá, pra uma versão do Blu-ray, sabe? Do DVD. De... Se a gente for ver pelo ponto de vista do personagem do J.K. Simmons, ele fala de um cara que era ele enxerga o garoto como uma promessa, né? Que se transforma numa aberração, né? No fim das contas, até ter a redenção dele. Então, eu acho que o filme trabalha muito essa questão da perspectiva no plano de fundo dele. Acho que principalmente, de novo, com o figurino. E é engraçado, porque o filme ele é muito intenso, né? E essa questão, ela corre tão lá atrás que esse contraste, até esse contraste eu acho bonito. Não sei, tô pagando muito pau pra esse filme, alguém fala alguma coisa. Mas ele vale, ele vale a pena, esse filme vale a pena ser tão elogiado mesmo, porque é um filmaço, cara. Você pode pegar esse ponto de vista assim, e como a gente comentou lá no programa, também sobre essa questão dele ser desconstruído como personagem, como humano, afinal de contas ele dispensa lá a namorada, porque ela acha que ele vai atrapalhar os treinos dele querer ser o melhor baterista da humanidade. E é a questão das camadas, né? A gente já falou tantas vezes sobre essa questão, como a gente vai tirando, né, as camadas do filme. Olha esse ponto que a gente deixou talvez ali de lado no momento. E isso que é legal, a gente tá falando de Whiplash de novo e tá talvez aí pegando coisas que a gente não viu. Mais coisas. Exatamente, coisas que talvez a gente não tenha falado muito lá no programa anterior. Mas até assim, imagina que a gente falou. Tô só reforçando mesmo. Ah, tá. Uma coisa a se dizer sobre o Whiplash, cara, que eu nunca imaginei na minha vida que um filme sobre um baterista seria interessante, cara. Olha o preconceito. Tá certo. Então vamos aqui pro nosso segundo lugar, segundo melhor filme de acordo com os nossos amigos. É um filme muito bonito, é um filme que tem um roteiro assim que eu acho que é um roteiro original fantástico. É um filme assim que faz, que vai fazer você rir, você talvez até chorar. Então, o segundo lugar, Divertidamente, da Disney Pixar, dirigido pelo Pete Docter. Ah, Túlio, não faz esse som, não. Você está parecendo a coitada, né? A coitada da tristeza ali. Você estava se defendeu o Seth MacFarlane e falou mal de Divertidamente. Não, pois não, né? Não, olha só. Tá vendo isso, né? Não é. Deus sabia essa zoeira. Jesus tá vendo a minha internet, vai cortar daqui a pouco. Mas, velho, eu não sei, acho que é porque eu fui ver com uma guria, eu fiquei meio culpado no filme, não sei. Mas... Ah, você não tava prestando atenção no filme, a culpa é do filme. Bonito, hein, seu Túlio? Não, eu tive que ver depois, de novo. Eu tive que pagar duas vezes pra ver a porra do filme. Ah, tá. Cara, eu achei superestimado, sacou? Não bateu, assim. É um bom filme, com certeza, mas... Bom, essa foi a participação de Túlio Dias, muito obrigado. Estamos tendo problemas técnicos aqui. Eu realmente achei superestimado, é um bom filme, mas sinceramente acho que o roteiro, a maneira como é apresentado, não bateu assim pra mim. É, bom, todos têm o direito de estar errados, né? É juízo de valor pessoal, sabe? O filme é bom. Entendi. Só não, me emocionei. Pô, cara, eu acho a abordagem tão, assim, original, pelo menos, assim, falando em relação de como o tema é apresentado, sabe, de você transformar as emoções essa questão de transformar as emoções em personagens com personalidade? Não, com certeza, é original, é um conceito diferente, mas acho que é como o filme é apresentado, pra mim, assim, não diz respeito, acho que eu realmente, aquela vez de não ter batido, sacou? Você não tem alma. Talvez seja isso, cara. Talvez o meu coração seja congelado demais pra pegar as sensações, as emoções reais das pessoas. Não sei, talvez seja isso. O problema pode estar comigo, óbvio. Óbvio. Cara, aquele negócio. O filme já tá aqui em casa que eu comprei pro meu sobrinho, né? Eu tô fazendo toda a coleção da Disney pra ele e esse já tá aqui. É, então, e esse é um daqueles filmes que eu considero, assim, que se você for ver, vai levar uma criança. No caso, seu sobrinho tem quantos anos? Vamos para dela. Vai fazer 3. É, talvez pra ele ainda não seja tão fácil assim, mas eu acho que o seu sobrinho não vai entender essas nuances do filme, mas assim, uma pessoa, até uma criança mais velha não vai pegar, mas ela vai se divertir porque o filme é colorido, ele é um filme aventuresco, assim, e aí quando você apresentar esse filme pra ele mais velho, ele vai pegar essas nuances, assim, dos conhecimentos que estão na cabeça da Riley, né, que é a personagem do, que é a garotinha, provavelmente vai notar assim, até a própria vida, assim, nossa, tem algumas coisas assim que realmente funcionam, assim, eu imagino que é um filme que você vai poder apresentar para as pessoas em várias fases da vida dela. E caramba, eu quase chorei no filme. Pô, como é que isso não vai emocionar alguém? Não me emocionou. Ah, vai, tu já tá, beleza. Sério, o Frozen me emocionou pra caralho. E eu divertidamente não conseguiu, velho. Sabe, o Let It Go, cara, já me fazia chorar e eu cantando, sabe, com televisão. E eu divertidamente não rolou, cara. Cara, eu acho que é um conto tão interessante sobre crescer, sabe, exatamente quando isso nem sempre dá certo. É, os elementos que o diretor usa pra explicar visualmente como as cores, sabe, acho que elas são de extrema importância nesse mundo criado aí pela Pixar, não só as cores e os sentimentos, né, mas como elas influenciam o lado de fora, dentro dos detalhes, assim, que incorporam esse universo, sabe, a iluminação das cenas é deslumbrante, a representação de um pesadelo que a garota que a Riley tem logo depois do primeiro dia de aula dela, cara, é muito legal. Tem depois a encenação, cara, dentro, assim, eu acho que eles conseguiram transformar bem uma coisa que é lúdica e transformar visualmente, assim, pra ficar inteligível em vários níveis, né? Como eu falei, a criança vai curtir porque é bonitinho e tal, vê lá o ser de estimação lá, que é uma mistura de elefante com um golfinho com um gato, e aí quando você fica mais velho, você vai pegar esses outros detalhes dentro da psique da Riley. É, alguém mais tem alguma coisa pra fazer? Ninguém mais viu o filme, porra? Vai lá, Matheus, me ajuda, Matheus. É foda porque, assim, esse filme, ele tem muitos níveis, assim, né? E aí eu fico até meio perdido porque a gente tem que parar e tem que escolher uma coisa de um nível e falar, assim. Por exemplo, eu tava assistindo nessa Sexta-feira da Paixão, que foi há alguns dias aí, semana passada, né? No feriado de Sexta-feira da Paixão, na casa da minha namorada, né? Porque a irmã dela não tinha assistido e tudo mais, a irmã dela criança, fomos assistir. E daí eu percebi coisa que eu não tinha percebido ainda, cara. Tipo, por exemplo, que mesmo que eles tenham uma divisão com branco, assim, alguma coisa, todas as emoções, cada uma tem a sua cor própria, menos a alegria, que é amarela com azul, né? E eu não tinha percebido nem isso e nem como isso é importante até assistir, sei lá, pela quarta vez, que foi dessa vez, sabe? Sim, as cores são bem importantes mesmo, assim. Não é só porque a tristeza é azul, a raiva é vermelha, o medo é roxo, a nojinha é verde, né? Tem outras coisas pra gente se ligar. E aí, inclusive como... Sim. É tipo o diretor telegrafando qual vai ser a conclusão da história. Exatamente, claro, né? O final tá no começo do filme, né? A primeira coisa que aparece no filme é a alegria, né? Uhum. E logo depois a tristeza. Aliás, é muito legal essa questão que é só o painel de controle é só um botão e a tristeza chega. A gente chega, oh, eu sou a tristeza. Cara, eu acho demais. Cara, é um filme doce. Ele tem momentos doces, claro, e tem uma parte mais sombria, mais dark, assim, porque tem a questão dele, da Riley começar a perder a noção de justiça, que são os mundos que vão destruindo. cara, eu acho que é muito legal. Muito legal. Sim. Mesmo. Não, é o amadurecimento é isso, né? Você destruir as bases que você tem pra construir novas. É. Né? E é engraçado como o filme fala isso de um jeito tão simples, né? Que é um negócio tão complexo, cara. Eu acho que o filme é perfeito em todos os aspectos que ele propõe. Voltando àquele começo ali, da conversa. Tem até, cara, até piadinhas, assim. É claro que se você viu isso só no original, você perdeu uma piadinha com o filme Tia Natal do Roman Polanski. Sim, mas eu acho que até as piadas mais óbvias são muito inteligentes. Tipo, aquela piada da... Que é uma coisa que vai se repetindo, assim, né? E fica mais engraçado justamente porque vai se repetindo que é aquela piada da propaganda da pasta de dente, né? É. Tipo, dente é do chiclete, né, na verdade. Do chiclete, tipo, dente tem, pera, né, pera. Tem muitas coisas. É, exatamente, cara. Eu acho que o filme é fantástico. Eu vi duas vezes também, consegui ver duas vezes no cinema e me emocionei as duas vezes. E você, se você não gostou, você realmente não tem coração, seu monstro. Eu sei. Já me disseram muito isso. Então, vamos lá. É verdade, né? É verdade. Você viver aí no seu mundo escuro, você vai ficar onde o Bing Bong fica lá no final. Ah, meu Deus, eu vou chorar de novo. Então vamos lá terminar nossa lista, o número 1 do Top 5. E eu só posso dizer uma coisa: testemunhem! Estrada da Fúria, o filme mais votado entre vocês. Muito obrigado por vocês entenderem a genialidade desse filme. Tem, cara, gente que não gosta do Mad Max, cara. Por que vocês acham que existem essas pessoas? Ah, gente, cara, infeliz, já vi, né? Gente falando que o roteiro de Mad Max é estúpido, porque eles só vão do ponto A pro ponto B, depois voltam pro ponto A. E eu fico pensando o que essa pessoa tava fazendo enquanto tava assistindo o filme, né, cara? Tava no celular, no WhatsApp, talvez. Tem filmes que o roteiro não precisa ser muito complicado, cara. Filmes não... Tem filmes que exatamente. O roteiro... É, por exemplo, você já viu o Rambo 4? Você já viu o Rambo 4? Não, é sério. Eu não cheguei tão... Não, mas é sério, Rambo 4... Mas é a diferença do simples e do simplório, não, né, também. O Rambo 4, é o do menos é mais. O Rambo 4, ele chega e vira e fala assim, olha, vocês querem que eu leve vocês até lá? Eu não quero levar, porque vai dar merda. Ali vai dar merda. Aí ele vira e fala... Vem, dá merda e fala: bom, agora só sobrou pra eu matar todo mundo que tem por aqui, cara. Porque senão, fodeu. No que o filme tá, se bobear, acho que deve ser o melhor da série, cara. Melhor até que o 1. Mesma coisa, o Mad Max 4, ele não precisa de dar 50 mil votos, até porque ele faz uma coisa no roteiro deles que é bem interessante, se você for ver. Porque é um filme que tá falando sobre fuga, né? As meninas estão fugindo o tempo inteiro. Aí quando chega, spoiler, quando chega no lugar que elas desejavam chegar, descobre que não existe mais. E aí? E aí vão continuar fugindo? Às vezes a fuga não é a melhor opção, às vezes a melhor opção é enfrentar, né? E aí eles voltam e enfrentam, e, enfim. E aí o filme vira outra coisa, cara, né? Cara, o filme, assim, ele é claro que George Miller é o maior fã de Mad Max que o universo criou, porque foi acontecer o universo que ele criou. Mas, cara, mesmo assim, cara, imagina, ele tem 71 anos. Olha o filme que ele fez, cara. Olha as montagens que ele fez. A questão de ele usar menos CGI, mais efeitos práticos. Pra mim, Estrada da Fúria é a visão definitiva daquele universo que ele criou lá nos anos 80, quando a gente falou da... A gente até, inclusive, já falou do primeiro Mad Max. O 2 ainda é o melhor da série, o 4 é sensacional. Só o 3, cara, né? Pra quê, né? O 3 é realmente frustrante. É engraçado que foi uma coisa que eu acho que até comentei nesse programa... Que as pessoas ao meu redor conhecem Mad Max pelo 3, inclusive. É, não, mas. Eu cheguei a... É porque é o que mais passou 3. Na Globo. Não, e foi o que mais fez engraçado isso. Né? Não, mas foi o que mais fez sucesso, né? Se você for ver, o primeiro foi um filme australiano que conseguiu ter uma penetração no, naquela época, ainda no final dos anos 70, né? Um filme cult e tal. Aí ele conseguiu fazer um segundo que teve uma distribuição pela Warner, né? E que. Suma, é um puta de um filme, mas é óbvio que ainda o Mel Gibson não era um astro, a série ainda era confinada a um gênero, então não era todo mundo que ia atrás. E o 3, por conta de ser a terceira opção, a Warner tem investido dinheiro, você ter a Tina Turner, a música que bombou pra caramba. O 3 foi o filme de, na época, de maior sucesso da franquia, né? E a censura do 3 era menor. Não tinha tanta violência quanto o primeiro e o segundo. Existiam tinha vários... Tinha umas criancinhas na caverna, né? Existiam algumas concessões, assim. Cipó. Então o filme fez um sucesso à época ferrado. Cara, e assim, o filme, ele é insano e louco. Ele é tão insano e louco quanto um guitarrista que toca o seu instrumento preso a um caminhão. Um guitarrista cego. Cara, é foda. É. Cara, e outra, assim, eu vi gente reclamando um pouco, ah, porque o filme é só uma perseguição. Não, cara, o filme... Você tem que entender que a perseguição, ela é um diálogo também. Você não consegue, você não consegue ver um personagem como o Immortan Joe e o Max conversando, sentando numa cadeira para resolver seus problemas. Resolvendo seus problemas no tribunal. Não, não. E a vida é só uma perseguição, né? O que, que esse pessoal tá fazendo aí? Não, e outra coisa, vocês já viram a prova de morte do Tarantino, né, cara? Uhum. A segunda metade daquele filme é apenas uma cena de perseguição o tempo inteiro. E é lindo aquilo ali, cara. Mesmo porque ele refez Psicose com carros naquele filme. Como é que é o nome daquele filme dos anos 70, que é... do carro lá, o tempo tem todo. Tantos? Ah, tem o Corrida Contra o Destino, Dirty Mary, Crazy Larry. É o Corrida Contra o Destino, que o título dele é Vanishing Point, não é? Isso, isso, isso, esse mesmo. Esse mesmo, filmaço, cara, filmaço. E assim, eu não entendo o que a academia. Olha, eu tava vendo os prêmios da academia e os prêmios técnicos cada vez iam mais pro Mad Max. E eu pensei assim, caramba, isso me parece que eles estão entendendo a genialidade que é esse filme. Daí Dom Pinarritu, que fez aí a punhetagem visual lá no. O regresso foi outro portfólio de direção, cara. E como eu disse, né, na época, eu falei, olha, Mad Max 4 não é nem o melhor filme da franquia, então fica por isso. É o melhor filme da franquia, assim. Não, é isso. É o 2, cara. Eu fiquei com o Thiago, cara. É o 2, cara. Eu acho que o 2... O 2 tem duas palavrinhas mágicas que fazem o 2 algo transcendental. Mel Gibson. E aqui tem outra, testemunha. Pronto. Mel Gibson. Imagina, assim, eu gosto do Tom Hardy, mas imagina se fosse o Mel Gibson nesse filme. Ah, não, aí é verdade. Aí seria outra coisa. Aí ia ter judeu sendo espancado. Pois é, além dos judeus aí. Caraca, cara, o que foi que ele falou no dia que ele tava muito bêbado, velho? Sugar tits! Ah, foda-se. Caraca, velho, meu, você é muito louco, velho. Você está precisando da minha ajuda? Fuck you, sugar tits! Pá! Cara, não ia ter o Mad Max. Esse, esse é o áudio que ele falou, assim, pra namorada, que você anda com essas roupas aí, esses negros aí, você não reclama quando esses negros te estuprarem, esse? Te estuprarem, cara, é muito assim. Doido, mano. Meu Deus. Mas ele no filme eu acho que ia quebrar assim, beleza, poderia manter, seria outro filme, né, vamos colocar assim. Não, vamos assim, o Mel Gibson, assim, tirando a persona dele, o Mel Gibson hoje já tá, né, não é mais um cara de 40 anos, né, vamos colocar bem isso. Mas é o Mel Gibson do mesmo jeito. Eu acho que ele ia desviar a atenção, ia ser meio difícil pra Charlize Theron ter o destaque que ela teve, entendeu? Não. Então, por isso que eu falei, esquece a persona. Você não consegue acreditar que um cara da idade do Mel Gibson vai estar preso naquele carro. Nossa, cara. Cara, que cedo. Poste ali em cima. Sim, e não, sem ter um infarto. Entende? Com certeza, com certeza. Não, eu acho que o Mel Gibson hoje em dia ele tá muito mais pra um vilão de um próximo Mad Max do que pro mocinho, né? Seria épico. Porque eu acho. Exatamente. Olha, ele já foi o vilão lá nos Mercenários 3 e não deu certo, hein? Mercenários 3, cara. Ele com o vilão do Mercenários 3 demais, assim, a melhor coisa do filme. Cara, e no Machete Mata, né? Também. Eu ia falar isso. Vocês viram Machete Mata, né? Ai, meu Deus. Robert Rodrigues. Marcelo, o Paradela, buscando aquele que você falou da música lá no sobre Star Wars, aqui o Junk XL, né, que inclusive também está fazendo a música do Superman junto com o Hans Zimmer, ele tem um elemento narrativo muito interessante, cara. Principalmente as músicas que acompanham a Furiosa e o Immortan Joe, cara. Você tem o cara que é diferente leitmotiv que você comentou. Exatamente, ele não tem um leitmotiv, ele não é algo tão claro assim. Ele é um um filme com uma trilha que apenas acompanha a ação, mas ela não pontua da forma como é utilizando o leitmotiv, sabe? Não é o tema do Indiana Jones. Entendeu? A não ser que você considere o guitarrista lá que fica preso, ele não, acompanha o Immortan Joe, mas é engraçado não, isso, porque o Immortan Joe tem a própria trilha sonora e a trilha sonora dele ao vivo, cara. Nossa, que... Cara, que fantástico. É porque ele não tem CD, mas é um mundo que não tem mais toca CD, então na dúvida ele vai ter que providenciar o próprio som, né? Cara, e sem falar que nós conhecemos, por causa desse filme, uma das melhores personagens do ano passado, que foi a Imperatriz Furiosa. Nossa senhora. Ela, pra mim, em nível de importância, tá tão, é tão importante quanto a Rey do Star Wars, do Star Wars 7. Na verdade, até mais, né? É mais, mais. Porque a gente não pode desconsiderar que, mesmo sendo as duas mulheres, a Furiosa, ela já está estabelecida, né, no, na posição dela, ela já está se rebelando, e a gente tem que lembrar do detalhe que ela não tem uma mão, sacou? Aquela cena que ela pega a arma, depois que o Max atira duas vezes, ele tem três balas, ele desperdiça duas balas. Aí ele olha pra ela com uma cara do tipo, porra, sacanagem. É que esse Max, ele não é muito de falar, porra, também, né? Tem isso, ele é mais de... Não, ele não é de falar, mas o Tom Hardy, ele faz muito com o olhar, cara. Essa cena, pra mim, é uma das melhores do filme, porque é ele reconhecendo, olha, tudo bem, você eu preciso é de você que aqui. Eu aceito, eu preciso de você aqui, cara. É sensacional. Ele se ajoelha na frente dela, né? E ele usa o ombro como apoio. Que é diferente daquela porcaria do Hobbit 3, que o cara usa o filho como... passou a minha raiva. Vamos não, e outra coisa, assim, ela é uma mulher que tá se rebelando contra um sistema. A gente pode falar, né, do patriarcado, do sistema religioso, tudo mais, mas é uma mulher que decide se rebelar contra um sistema do qual ela conseguiu ainda chegar, mesmo sem uma mão, a uma das maiores funções como militar, né? Porque a gente vai vendo vários diálogozinhos pequenos no filme, assim, de que aqueles moleques esquisitos tudo lá, o sonho deles é ser reconhecido pelo Immortan Joe e dirigir um War Rig, né? Que é aquela máquina de guerra. Cara, esse cenário é tão cheio de detalhes tão interessantes, cara. A questão do Nux, né? Que é o Nicholas Holt ali, como... O personagem que quer ir pra Valhalla. Cara, o filme, ele. Se você ver, você parece, depois que você saiu da sessão, parece que você tá cuspindo areia. De tanto como é que o elemento é usado no filme. Vocês viram esse filme aonde? No cinema apenas? Vi só na IMAX. No cinema, por enquanto. Não, assisti no cinema em casa. Eu vi no cinema e depois eu comprei e assisti no Blu-ray. Cara! Olha, e uma dica pra quem mora em São Paulo, o filme vai passar de novo na mostra do Sesc Melhores Filmes, então... Assistam aí por mim. É um filme pra ver no cinema, cara. Que ele cai pra caramba, assim, no vendo na TV. Não é porque o filme em si é ruim, não. É porque o escopo dele é tão grande que ele é feito pra... É um cara fez o filme pra ver no cinema. Não é pra ver no iPad, não é pra ver no iPhone, não é pra ver na telinha de TV. Não, você tem que ver no cinema. Tanto que se você vê na TV, ele perde um pouco do impacto que você tem quando você vê naquela tela, aquela areia, aquele vendaval, aquela tempestade elétrica, cara. Todo sentido de espetáculo que você tem com esse filme, você perde um pouco. Mas como grandes outros filmes, você perde também vendo na TV. Eu fui ver o Lawrence da Arábia no cinema, cara, é outra história. É outro filme. Poderoso Chefão. É outra coisa. Eu admiro esse filme, inclusive pela surpresa que ele foi, porque eu tinha muitas malas lembranças do Mad Max, além da Cúpula do Trovão. Eu falei, pô, será que depois de 30 anos o cara vai me surpreender? E me surpreendeu. Cara, é o melhor. É o filme que eu coloquei em primeiro lugar. A Cúpula do Trovão, ele teve um grande problema, o George Miller. Na época que ele tava fazendo esse filme, tinha morrido o parceiro dele, né? Kennedy, agora esqueci o primeiro nome dele, que é a produtora dele, Kennedy Marshall. Não, Kennedy Miller. É, Kennedy Miller. E esse parceiro dele, ele morreu à época do Cúpula do Trovão, então o George Miller tava meio perdido pra fazer o terceiro filme. Então ele mesmo fala, puta, ali eu não tava com a cabeça, eu tava querendo, na verdade, uma fuga dos problemas que eu tava tendo na minha vida pessoal. Então vamos fazer um filme, vamos fazer um Mad Max aqui que eu esqueço desse problema. Vamos colocar uns moleques no cipó. É, vamos botar a Tina Turner de vilã, mesmo que ela não saiba atuar. Foda-se, entendeu? Tá, mas isso assim, cara, é um filme assim que eu comprei realmente, eu tenho um livro de arte dele, inclusive, mas vou tentar rever no cinema porque é assim que ele merece. E só pra finalizar aqui o nosso papo, e como eu falei ali no começo, quais são os filmes que vocês colocaram na lista que... como melhores e não entraram? Teve algum? Acho que o único que não entrou foi Que Horas Ela Volta. Que eu acho demais também. Que pra mim é o filme mais importante feito no Brasil nos últimos anos, assim. Desde Tropa de Elite. Eu acho que socialmente ele é mais importante que o Tropa de Elite. Só que o Tropa de Elite 2, especialmente, faz a gente refletir muito sobre o cenário político, coisa que a gente está vivendo hoje, né? Mas o Que Horas Ela Volta, ele fala de uma questão mais humana, entendeu? Então eu acho ele mais importante. O único filme que eu votei entre os 5 melhores e não entrou foi o Kingsman, que pra mim foi uma surpresa muito agradável. Inclusive nós gravamos um podcast sobre isso, sobre o filme, lá no 83. Ele não entrou por pouquinha coisa, e assim como o Mad Max ficou só um ponto na frente do Divertidamente aí no ranking. Sério? Como? Só um ponto. Foi assim, até o último voto, Divertidamente estava na frente. Não, até o penúltimo voto, aliás. Aqui no meu top 5 tinha o Corrente do Mal, que não entrou. Sim, é muito legal Corrente do Mal. Muito bom mesmo. Nossa. Legal. Alguém quer mais acrescentar sobre os filmes que votaram e não entraram? Cara, Missão Impossível 5. Eu gostei bastante também. 007 contra Spectre. Nem tanto. Esse aí é em qual das duas listas? Não, nada de melhor, cara. Esse filme é lindo, cara. Eu sou do fato dele falar, ele chegar e falar, olha, Cassino Royale, vai, e voltamos com 007 velho de guerra. Puta, foi a melhor coisa. Quando o cara falou Blofeld, que eu sabia que era o Blofeld. É, você e 90% do mundo, baixar as calças, fazer um pirocóptero no meio do cinema, plantar bananeira. Puta, foi lindo aquilo. E o Jurassic World, né, gente? Porra, nós tivemos uma mega briga de dinossauro com um velociraptor. Que é aquilo, cara? É, entendo a sua felicidade, mas não compartilho dela. A hora que tocou a música, cara, vamos lá, o leitmotiv do Jurassic Park, né, cara? E vai desde o início da trilha e vai crescendo entre os dois temas principais. E o cara abre a janela. Tararana, cara, eu comecei a chorar no cinema. É lindo, é lindo, eu concordo, isso é lindo, porra, caralho. Realmente é bonito. Se o filme fosse só aquela cena final com essa trilha, ele teria sido melhor. Mas eu gostei, assim, eu só não gostei muito. Então, gente, muito obrigado por vocês terem participado e, pra finalizar, né, fazem os seus devidos jabás aí. Mais uma vez, obrigado por participar aqui. Todo mundo pode me encontrar no www.filmesegames.com.br. Nós temos o nosso canal no YouTube, que é o canal Filmes e Games, onde tem críticas saindo do cinema, queda de braço, a gente fala um monte de filmes. E tem o nosso FGCast, que você pode encontrar no iTunes, em vários agregadores, que é o FGCast. Eu tô falando merda toda segunda, quinta e sábado lá no ccncast.com.br, que é o portal dos críticos e coisa nenhuma. E uma vez por mês, se Deus quiser, no dia 15, sai um podcast especialzinho lá, que é o CCNCast. E tô quase toda semana aqui no TigreCast, quando a vida me permite. E você, Túlio, bem-vindo de volta, né? Afinal de contas, a questão aparecia realmente desde aí do TigreCast sobre gravidade, então pode falar, seu jabá também. Oh, não, primeiro valeu o convite aí pro retorno. Tinha um tempo que eu não gravava nenhum podcast em lugar nenhum, então tô feliz aí de gravar e ter participado aqui justamente com você. A gente sempre participou junto, acho massa. E eu tô... vamos lá, vou fazer dois jabás. Eu tô no facebook.com/baltazarmusic, eu sou baixista da banda, então vai lá, curte nosso som, faz a gente ganhar dinheiro, fazer sucesso. E tô escrevendo, editando, revisando e cuidando e bebendo muita cachaça, né? No Cinema de Boteco. A gente tá lá também curtindo a vida doidado. Chega lá que é divertido, tem muita vista, tem muito filme, tem muita putaria. Não, mentira, putaria não tem. Isso é em outro lugar. Tá certo. E muito obrigado por vocês terem participado aqui. E vocês, o que vocês acharam aí da nossa lista? Quais foram pra vocês os 5 piores e os 5 melhores? Faz isso aí escrevendo pra gente lá no contato@untignocinema.com. É preferível que você faça isso, esses comentários aqui na postagem, né, desse TigreCast número 130. Siga a gente no Twitter, todos os nossos perfis vão estar linkados aqui. Curta nossa fanpage no Facebook, entra lá no nosso grupo também no Facebook, assim como no Google Plus, no Instagram. Como eu falei, todos os links vão estar aqui. Se se vocês acham que a gente merece, seja nosso padrinho, nosso patrão lá no Padrim. A partir de R$6 ou $2, você já garante um convite de cinema por mês a partir dessa contribuição. Mas o seu comentário continua sendo o nosso melhor pagamento. Então não esqueça de fazer isso, viu, gente? Comente mesmo, espalhe aí a palavra por aí pra gente se destacar um pouco mais nesse mundão de meu Deus aí. Gente, então eu vou fechar com uma música da trilha sonora de Mad Max Fury Road. Certo? A gente vai ouvir Brothers in Arms, do Junk Gaxel. E tchau. Alô. Tchau. Falou. Pô, eu tinha que ter fechado com a música da Tina Turner lá, velho. We don't feel another Inclusive, incluindo a parte que a mina corre de salto. Ah, isso já foi tão discutido que eu não vou nem falar mais. Mas aquela mulher é tão maravilhosa que ela podia correr com uns pregos grudados no pé dela que... É, realmente é a musa do Marcelo Zanior, que não está aqui agora no momento com a gente. Não, ela é a outra, não, tem razão. É a parecida com ela. É a versão Terra 2 da musa do Marcelo. Você sabe que ela é a filha do Ron Howard, né, cara? Sério? Ela é filha do Ron Howard? Não. Ela é filha do Ron Howard. Sério? Na vida real, Bryce Dallas Howard. Ela é filha do Ron Howard. Caceta, que significa que a mãe dela deve ser maravilhosa, né? Sim, com certeza. Com certeza. Significa que esse papo aqui virou uma metalinguagem fodida, né? Que a gente tava falando do Ron Howard agorinha aí, por engano. Nossa, caraca, cara. Meu velho. Nunca que eu ia fazer. Saca, foda-se o nome, velho. Tem razão. Pensa que o tio dela é o Clint Howard. Se bem que faz tempo que não aparecia, né? Tá trabalhando agora, né? Rapaz, nem me fala disso agora aí. Agora, se cara. Você for enquadrado pela polícia, você pode falar assim, sou trabalhador. Meu Deus do céu. Esse vai pro S também, viu? É foda, porque quando a gente fala que é estudante, o cara já acha que é maconheiro, né? Trabalhador, pelo menos, salvo. É.